Estamos no ar aqui na Energia, oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos, hein? Boa tarde. Boa tarde. Hoje, boa tarde. Estádio Gourmet. Gourmet? Hoje. Que é RG? E aí, Manovski? É o papo aqui fora do ar, viu, Manovski? Ô, Manovski, você toma cuidado. Tá fresquinho, RG? Ô, Manovski, toma cuidado aí, velho. Por quê? Ô, mataram o comandante da PM aí, do Meyer, hein, mano? Cuidado aí. Pega o guarda-chuva de chumbo aí, velho. Não, tá tranquilo. Hoje eu fui fazer uma parada lá em Madureira, RG, lá no mercado. Em Madureira! Lá, lá, Madureira! Peraí, mano, é melhor você explicar essa parada. Vai te catar você, ô trouxa. O que você foi fazer lá? Tava no Mercadão, RG, eu fui fazer uma matéria lá no Mercadão de Madureira. E ali tem o Morro do Juramento, que é ali do lado, né? Sim. E a Serrinha ali também, e é uma região aí que o pessoal não indica muito colar. Mas coitado, você tá ficando muito corajoso, muito atrevido aí, hein? Não, ali é tranquilo, RG. Você ouviu os pipocos ou não? Aliás, não, não cheguei a ouvir, não, né, do Rio, né? Não. Mataram só o comandante do batalhão lá. Tá dando a notícia em primeira mão, hein? Já falou, né? Já deu a falada. Vamos aqui no estádio, dá uma segurada ela aí. Fica aí, seu Barbosa, da TV Pirata. Toma seu fone, seu bem. Mas eu tenho certeza que hoje o programa vai ser muito melhor. Ontem, nos 18 anos que eu tô aqui, foi o pior programa que eu já participei. Não tinha um sombrinho pra comandar. Não. Aliás, o comandante de ontem, fraco, hein? Fraco, ruim. Era ruim. Autoritário ao mesmo tempo. Começou a disparar cartão aí. Disparou cartão pra todo mundo. Olha, telefone. Dodô. Não sei não, hein? Pataquada do RG. Não sei não, hein, Domênico? Eu vou. Pataquada do RG era tudo nota 10. Você sabe que em breve, assim, acontece, às vezes eu tá na mesa, na próxima oportunidade, acho que alguém não vai falar. Não sei não, hein, cara. Não sei porquê, mas Vingativa. O microfone parece que não vai funcionar no horário Vingativa. De alguém aqui. Fala de nós aí, seu Bento. O Parmeira, vamos falar aqui pra agradar nós três, né? Mas vamos aí. Nós três aqui, não, 1, 2, 3 e meio. Não, 3,25. Você tá engraçadinho pra caramba, né? Só porque eu te dei bala hoje, você tá todo feliz, né? Acho que é o esporte interativo, velho. Mas você deu bala que ele gosta? Dá bala que ele gosta? Não. Ué, sabe o que foi? É que o Jimmy chegou, gritou no corredor aí. Ó, vem comer bala, o Ale trouxe bala. Vem uns quatro, dando carrinho na porta. Fica imaginando seu Bento entrando de carrinho. Cheguei na frente, meti mão no peito. Ninguém passa seu Bento. Parecia Libertadores, né? Parecia Libertadores. Cotovelado e o cacete. Ninguém passa o seu Bento. Mas que bala que era? Sete Belo? Era aquela bala chata? Pior que não. Era ruim. Pior que não, cara. Ruim. Mas com todos os R, é ruim. Uma balinha mequetrefe. Ou era aquela soft que entalava na garganta. Era aquela gelatina. Podia matar, que podia matar. E tem os ursinhos. Essa de bichinho. Ah, aquela Haribo. Isso. É isso aí mesmo. De geleia. Mas vamos lá, Domênico. Pô, aquilo vicia mesmo. Vicia. Agora tem umas azedinhas. É meio azedo, né? Vicia aquilo ali. Seu Bento, manda aí. Fala aí, fala de nós. Bala japa, né? Fala de nós aí, porque é nós. Mas o Domênico, o Parmeira, hoje o mini em campo, hein? Jogo treino contra a Inter de Limeira. Certo. Lembra da Inter de Limeira, 86? Você lembra? Não, não lembro disso. Você não lembra? Então vou te recordar. Não precisa. É melhor não. Denis, né? Nossa, eu xinguei ele. Teve Kita, um jogo. Lembra do Kita? Você não acredita que teve um jogo do Flávio Prado? Tato. Quando a gente brincava de jogar bola, isso é 2000, na Bomboneira 2000. Do Flávio lá Prado. Lá Bomboneira. Era um estádio acanhado, né? Só ia levar a torcida dele, ia ficar xingando nós. Aí o Denis, ele chamou lá pra jogar. E você tem que ver como eu xingava esse desgraçado. Ele não entendeu porque tá xingando. Mas você não soube. Você não soube tratar o Katsu. O cara ferrou nós. Você misturou as coisas. Não misturo nunca. Ali tava uma pessoa ali no, brincando. Engano o Cátio. Engano o Cátio. Eu não tive oportunidade de ir lá xingar ele, eu xinguei na cara dele. Então, Domênico. Eu vou te falar assim, duas pessoas que acabaram. Não, uma pessoa que acabou com aqueles nossos amistosos, né? Não, eu não fui Benjamin Bach, o agressor de torcedores. Não, de crianças. Ó, viu, Sombra? O Benjamin, ele agride crianças, idosos, gestantes. É a cara dele, né, velho? Caralho. O Benjamin, aquele setor preferencial, ele gosta de atingir esse público. É louco. E uma vez ele... Não, ele briga com a torcida, ele briga com o time adversário e briga com as pessoas do próprio time. Ah, ele brigava com todo mundo. Eu nunca vi alguém brigar com tudo. Não, e o pior... Teve uma vez ali, Bento, que tinha um cara que foi xingar o Benja, o cara ele tinha como se fosse aquele microfone de traqueia, que o cara não falava. Eu lembro, ele tirou o alto-falante do cara e colocou o dedo lá dentro. Que isso. O Benjamin sempre foi um cara assim, né? Sempre. Estourado, né? Sempre foi um cara estourado, sempre. Né? Rosário, nunca vi o Benjamin brigar com ninguém. Ele sempre foi um cara estourado ali. Não, imagina. Mas você sai YouTube, pô. Bota Benja versus aí. Aparecem os adversários. Você aperta Benja versus e aí você deixa que aparece todos os adversários. Depois, oito páginas de YouTube. O último que aparece é Benja versus Benja. Ele já brigou com ele. O mano falou que ele já brigou com gestante, com idoso. Só que a mulher teve que tirar todos os espelhos de casa, né? Ficar com raiva. Né? Mas ele brigou com idoso, criança, com. Gestante. Eu já vi ele brigar até com o neto, com o netinho. É, ele briga até com os pequenos netos. Aí do avó ao neto. Da avó ao neto. Mas seu Bento, lá, você falou do Mina. Do Mina? Um jornal espanhol falou que o Mina se apresenta no Barcelona em janeiro. É, esse jornal não manja nada. Tem que falar com o Matos. Nossa. O Matos, não tô tirando sarro, mas já tava negociado isso aí já após a Copa. Mas olha, esse não manja nada foi meio que assim, olha. Não foi. Foi tipo assim, olha, ó, tradução. Mota, interfere com notícia errada. Foi o Lamarca. Nossa senhora. Você sentiu isso, Dodô? Não, vai se informar, né? Ficou. É, então vamos ver. Então. Foi o Lamarca. Assim, não vai chorar aqui em dezembro, hein? Não, pode ir o Minas, se quiser, né, cara? Pode ir, velho. Mas por que você tá falando assim? Pode ir. Mas pode ir. Tem problema não, né? Você tá putinho. Não tô não, mas eu quero. Negócio segunda-feira, Domenico. Contra o Cruzeiro, né? Nosso jogo é segunda. É, vai jogar sabendo já o que acontece, né, na rodada, último jogo. Depois daquele jogo tem que sentar o ruim, depois tem que trombar os caras no Bem Amigos lá, é doído. E aí o cara é chato ali, hein? A cara do Cássio no Bem Amigos. A cara dele já não é melhor, né? A cara dele é tipo assim, que eu tô fazendo aqui, né? Num velório ele tava mais feliz, velho. Não, e o pior, que o cara sai suado e sujo. E vai direto, né? E vai direto. E aí o suor começa a secar, uniforme, fica aquele cheiro de ranço, velho. Direito de imagem é complicado, né? Nojo. Mas o... Então é isso aí, Domérico. O Mina deve jogar, ou pelo menos contra ficar Cruzeiro? À disposição contra o Cruzeiro. Mas tá bem a zaga lá, né? O Juninho com o Edu da Senna. Acho que não dá pra mexer agora. Tá bem, tá bem o Edu. Se sair alguém, tem que sair o Juninho, né? Jogador que nessas horas, o Edu Dracena, jogador que cresce sempre nessa reta final. Jogador de decisão, Edu Dracena, certo? Foi 3-0 o jogo lá, né? Contra a Inter, no jogo amistoso. Dois gols do... Gol do Erickson e dois do Daverson. E o Roger Guedes jogando muito lá, né? 13 assistências e tal. Duas assistências pra gol, aquela coisa toda. Foi bom, né? Dar uma... Bom, é jogo treino, né? Aquela coisa. Vambora, né, seu Bento? Vamos lá. Vila Mix agradece. Segue o jogo e simbora. Bora. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97... No oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. Também de Side Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. Conheça o decorado, acesse sideatlantica.com.br. E Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação, seu bem. Ah, vamos ver, agora tem time que tá com dinheiro, hein, Santos? Moderation. Dinheiro? Ah, chegou dinheiro, mano. Chegou, chegou o Turu. Mas também vai ser que nem enxugar gelo, né? É. Vai chegar e... Evapora, né? É, o PSG pagou o Santos a porcentagem da transferência do Neymar. O valor, não sei, sabe? É uma grana? Hã? Uma grana, não? É uma grana, hein? É um din-din. Quanto, é perto de 30, é 4%. É perto de 30 e poucos conto aí. Pô, mas, só? Milhões de reais? 33 milhões de reais, né? Porra, milhões, porra. Milhões. Milhões de reais? Reais. Porra, tá bom, dinheiro, velho. Pra cacete, vocês estão loucos. Dá pra comprar o Borja, se quiser. Quem? Quer? Borja. Quer, não, gente? Não quer? Não. Vai, é sacanagem. Agora vocês podiam pagar o que vocês devem pros outros, né, RG? Nossa! Olha quem tá falando! Sem comentários, né? Eu não vou nem comentar isso aí, mano. Não bate bem, né? Aí, mano. Isso porque hoje eu abro a manchete aqui do UOL. Corinthians admite dívida com Jô e Gabriel. Paga aí, não ó. Tem salário atrasado, né? E não tá devendo pra ninguém, não, pra nenhum jogador. Não tem salário atrasado, né, mano? Não, outro dia pegaram uns 30 não, carros. Não, você tá falando bobagem. O que acontece é o seguinte. Não sombra, o meu irmão. Inclusive, essa declaração aí foi pra gente na hora do almoço lá na Fox. O próprio Roberto, ele assume e nunca deixou de assumir a responsabilidade que ele tem perante alguns atletas. Não, mas é verdade. Não existe hoje, Sombra, salários atrasados dentro do Corinthians. O que tem ali são atrasos aí de luvas, que você pode chamar da forma como você quiser, mas a justiça não reconhece isso como parte integrante de salário. Isso é uma bonificação que você dá num contrato que você assina. Dois jogadores aí só, dentro do elenco do Corinthians, tem um valor a receber fora do contrato ali de salário, que é o caso do Jô e do Gabriel. Os únicos dois. O restante do elenco do Corinthians está com salário em dia e todos os jogadores do Corinthians hoje são CLT, não tem mais direito de imagem. Tá certo. Tá confirmado então a volta de Bruno Henrique. Tá, isso é importante. Clássico. O Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. E o Renato. Renatinho. Quem não treinou foi o Zeca, viu, Gela? O Zeca, ele teve 2 dias de folga, mas os problemas continuaram. Então, Será que é? Isso aí, pode ser. Engravidou alguém? Pode ser problema de passaporte, né? Pode ser problema ser mulher. Isso que você falou aí. Pode ser uma série. Né? Aliás, como o Levi gosta de dar folga, impressionante, hein? Impressionante, né, Levi? Mas o que tá mais... Pode dar uma folga no sábado parece também. Parece que o que tá mais chateando lá, Ale, é o treino, né, velho? É só rachão, né? Técnico peladeiro, né, Dois toques liberados. Se o Campeonato Brasileiro fosse de 2 toques, gol de cabeça dentro da área, ninguém ganhava do Santos. 3 fora, só dava Santos. Linha, lembra de linha? Linha... É rachão e folga, né? Então é difícil. Mas isso, jogador reclamar que o negócio é feio. Mas você vê que isso pode estar por conta também daquele. Bom, já que eu tô indo embora, né? Então, pode ser, né? Que se dane. Largou o freio. Já cumprindo tabela, né? Já que eu tô indo, né? Então, mas olha, vamos ver onde. O que eu ouvi é que assim, há um certo desgaste e medo de contusão. Porque tinha muitos jogadores se machucando. Então fala assim, ó, meu, treino também desgasta, então é melhor ficar em casa. A recuperação é treino hoje, sim, treino desgasta, só que tem um detalhe, todo mundo esquece isso, agora ninguém lembra mais. O Santos, quando estava na Libertadores, esse time titular do Santos tinha muito, mas muito descanso. Poupava-se muito, muito, muito. E depois esses caras, quando iam jogar, se machucavam, se contundiam. A ponto do Bruno Henrique... ficar a perder, acho que 2 ou 3 jogos fora do Santos, por quê? Porque jogou contra a Ponte Preta, sentiu, mostrou que sentiu e não saiu. Quer dizer, o técnico não teve a sensibilidade de substituir o cara, de tirar o cara. Porra! Então, tira o cara, pô. Tá machucado. Jogo, RG. E o cara não fez nenhuma substituição no jogo com 40 graus e um cara a mais. E o cara botando a mão na porra da coxa. E o cara com na perna e não substituiu. Porra, tira o cara, velho. Não tira. Aí o que que aconteceu? 2 ou 3 jogos fora. Ô, Sombra, infelizmente a nossa realidade é assim e não é nenhuma crítica. Porque se eu fosse jogador de futebol famoso e chegasse vivo aos 25 anos, é um milagre. Mas hoje, folga significa pro jogador o seguinte, pode quebrar. Entendi. Pode quebrar. Então, por mais que você reúna o seu elenco para fazer lá um treino na piscina, para fazer um alongamento, para fazer um treino de musculação, sabe? Para você se recuperar, isso hoje em dia é treino. Entendi. Agora, você deixa os caras 2 dias livres, pode ter certeza que eles vão voltar bem pior do que eles saíram. O 222 bem... abre todo dia? É, mas hoje em dia não tem nem... É delivery hoje, né? É delivery? Ah, hoje em dia o WhatsApp come solto. Mas você que é do samba, por exemplo, se o cara quiser um samba na segunda, tem. Na terça, tá, tem. Na quarta, tem. Todo dia tem. Ah, eles são amigos desses caras tudo. Tá, isso que eu ia falar. E tem, é tudo na casa de alguém, tudo... É. Isso aí casa não tem problema. Noca. E tem a máxima, né? Tudo private. Pra você, se, pra você se aproximar da perfeição, você tem que fazer o quê? Treinar, é repetição. É. Não é isso? Senão você não chega. É que o Sombra falou do desgaste que acontece nessa época do ano, mas então, você mas pode recuperar lá no CT, que tem estrutura pra isso. Os caras montam puta do equipamento, os caras montam puta do CT, montam hotel, montam não sei o quê. Mas, porra, e aí? Ah, por isso que o meu time, esse é vanguarda, meu time que é vanguarda, tá lá todo mundo treinando, segunda, terça, tricolor, como eu amo esse tricolor. Muito bem, seu Bento, agora vamos falar, você que não tem a menor pretensão aí de ser radialista na vida, quer coisa de gente séria, quer trabalhar em empresa séria, né, você quer ter uma vida, um futuro melhor... Presta atenção, principalmente se você quer fazer curso de administração, se quer fazer uma faculdade de engenharia de produção, de ciências contábeis, de engenharia civil ou engenharia de computação. Se liga, você está terminando agora o segundo grau, então é mais ainda para você o recado. Está na hora de você pensar no seu futuro, não é não? Então se você pretende fazer um desses cursos que eu acabei de contar para você, preste atenção, porque a Escola Superior de Engenharia e Gestão tem a que chama-se ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Por que a avaliação do MEC? Porque você precisa ter um parâmetro, saber como que você vai diferenciar entre as faculdades. Faculdade boa não é aquela que teu amigo fala, eu vou lá fazer. Você não sabe qual é a intenção do teu amigo, você estudar ou é beber cerveja. Né? Você não sabe qual que é a dele. Verdade. Então você tem que se pautar em instituições sérias. Veja lá as avaliações do MEC e você vai ver o diferencial que é a ESEG, Escola Superior de Engenharia. Inclusive agora para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas. Únicas mesmo para os cursos de administração, de engenharia civil, engenharia de computação, ciências contábeis e engenharia de produção. Faça hoje mesmo sua inscrição no vestibular. ESEG.edu.br. Esse é o site para você fazer a sua inscrição. ESEG.edu.br. ESEG é com S, tá bom? Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Já tem cornetadas aqui no Estádio 97. Você pode mandar a sua cornetada para nós aqui no 943-530-150. Você pode cantar, você pode chorar, você pode rir, você pode tirar um barato de nós, você pode zoar, fazer até comentário sério. Só não pode zoar o Mota, hein? É isso que eu ia pedir, viu, gente? Hoje, né, excepcionalmente. A gente vai dar uma paz, nós vamos dar uma trégua. Até porque a natureza já fez isso com ele, né? Nossa gente, senhora. É muito... É o famoso bullying por osmose. Nossa, como vocês são... Bullying por osmose. Cinismo você sabe quando a atmosfera faz bullying na pessoa? A natureza, cinismo é uma coisa terrível. A natureza fez bullying com ele, gente. Bullying por osmose. Vamos parar de zoar o Mota. Como vocês são lixo. O Mota é sangue bom. Mota é sangue bom, mas tá contaminado. Se eu pegasse o que você pega, estaria. Então, olha. Como assim? Nossa, tô te entendendo. Paulada no Alê agora, pô. O Alê é um cara comprometido. Muito obrigado. Mas o Alê só pega grandes mulheres. Sim. Só mulherão. Agora com a fuça na ele TV. Ele pegou, velho, até os 20, nossa. O Alê é o Amauri Júnior. Imagina do aqueles jogos que ele fazia como treinador. Né? Ixi, nos intermédios, lá no Juca. Nossa, não, mas aí só sobrava, deitar, só sobrava as Martas, as formigas. Mande a sua mensagem, mas por favor, atenda esse nosso apelo. É de cunho social. Sim. 943-530-150, Estádio 97. que também tem um oferecimento de McDonald's, Dodô. Um abraço pro Vander. Ô, Vander, gente, pô, vamos estar lá na festa da véia, hein, Vander? Vander vai? Vander vai. É Vander viu. Vander vai. E na segunda vai, o Vander foi. Vander, exatamente. E a esposa dele também vai lá, rapaz. Vai. Eu vou fazer a festa da esposa dele, rapaz. Ô, oh, legal. Aniversário, hein? Você vai ver só. Eles chegaram no McDonald's, meus amigos. Grande cheddar, McMelt, com dois hambúrgueres e muito cheddar. McFritas cheddar bacon com pedaços de bacon, acompanhados de cheddar cremoso. Já deu água na boca, né? E tem um novinho cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. É, meu amigo, pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Opa. Todo lugar tem McDonald's. Se você olhar para sua direita nesse momento ou para sua esquerda, tem um McDonald's. Tem McDonald's em tudo quanto é lugar, então corre pro McDonald's aí, amigão. É isso aí. Vai pro McDonald's. Estádio 97 da Energia 97 FM, continuando com as manchetes. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta, você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Busca pé, quer ofertas de A a Z, sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Vamos agora ao tricolor. Tricolor. Ah, essa olhada aqui, ó. O Mota e o Marcão olharam pro tricolor. Tem que falar, velho, agora. É nóis. Mas, ó, que evolução, né? O Cueva foi barrado no primeiro turno, no Sansão, lembra? Foi. Né? Barrados no agora, baile. Agora ele é imprescindível pra essa com partida. Certeza, é o cara. Né? Exato. Ó, retrospecto bom. Do Dorival, calma, pra baixa a bola aí. Né? Vai deitar. Deitar onde? Vai deitar. Aonde, mano? Podia rolar uma apostinha entre os dois. Vai deitar aí e dormir, né? Vai deitar. Hein, Mota, Marcão? Vamos embora. Pra mim não faz tem aí, tempo. Aposta aí. Peraí. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer um negócio direito. Vamos fazer uma brincadeira. Se organizar direitinho, todo mundo. Transa. Todo mundo. Ah, é verdade, mas agora tá na nossa casa lá, irmão, entre aspas, né, mas... Ó, fala em chapéu de burro... Cara... de novo vai falar do Mota? Não. Ah, tá. Nossa senhora! Calma, Dedé. Tem um camarada que foi embora pro Rio de Janeiro e não usou, né? Não usou o quê? Perdeu no nosso... Nosso envelope aí do bolão. Do bolão. Né? Da cápsula. A cápsula do tempo. Ele não usou o chapéu. É rebaixado. A cápsula do tempo. Não usou, né? O RG, fugiu porque ele, quando você joga ao vento as suas palavras aí, as pessoas podem pensar, quem não estava ouvindo o programa naquela oportunidade, que fui eu que corri na aposta. Não, mas foi você mesmo. Não, eu não. Não foi. Ah, eu você não. Tava perdendo, né? Tava perdendo na última. Você foi superado. Você foi superado. Foi o Benjamin. Ah, mas de qualquer forma foi o Narigudo também. De qualquer forma também. Ele não sabe mais onde termina um e começa o outro. É. Pai e filho, né? Uma extensão do outro. Não, o Benjamin tem 30 centímetros a mais de nariz. É. Ó, e hoje O Goiás avisou aí que o preço do Carlos Eduardo, o atacante de 21 anos lá, 6 milhões de euros. Glorioso. Opa! Carlos Eduardo. Quem é Carlos Eduardo? Eu achei o novo Messi. É o segundo atacante do Goiás. Eu particularmente não ouvi jogar. Você conhece, Ale? Conheço, é bom jogador, mas 6 milhões... 6 milhas? De euro, Ale? 18 milhas de real. É muito dinheiro, né, Ale? Não, mas avisa o Goiás que o interesse é no jogador, não é no estado. E outro detalhe, meus amigos tricolores, quem pegaria na troca pelo Hudson? Então, tá mal. Hudson, negócio. O Hudson Cruzeiro não quer pagar quase 6 milhões, né? Seria então, o preço do Hudson. Mas aí vai ter que apresentar um jogador que valha a pena. Arrascaeta. Ah, eu sabia que você ia falar isso aí. Ou então vai estar no Neves. Banco por causa do gênio do Mano, né? Se é um time que quer jogar bola, quer propor e tal, o Arrascaeta tem que ser titular absoluto desse junto time. Junto com o Thiago Neves? Lógico, mas não tem nem que conversar. Não tá usando o cara impresso, então dá a troca, faz a troca. Pega o Dedé, meu. Não, mas eu acho que o Cruzeiro não é louco de fazer essa troca. Vai saber. Pro São Paulo seria ótimo. Então, eu também queria. Só agora, o Hudson tá valorizadíssimo. Ah, ele jogou bem lá. Milagrosamente bem na final da Copa do Brasil. Virou jogador de confiança do Mano. Jogou muito bem. Não me admira muito se o Mano escolher um volante e trocar por um meia. Não é nenhuma novidade, né? Mas É impressionante. O, né? Mas o Hudson não quer voltar, né? Não. Ah, mas ele querer ou não querer. Ele tem contrato com São Paulo, né? Até 2019. E o Cruzeiro tinha, a princípio, tentado envolver o Rafael, né? Goleiro reserva lá do Fábio, lá na negociação. Quem? Né? Rafael? Rafael. Não, obrigado. Olha, eu gosto do Rafael. Então, mas o São Paulo não é consenso, ó. Entre Rafael e Walter, por exemplo, ali. Eu acho que eu vou ficar com o Walter, mas eu acho o Rafael muito bom goleiro, viu? Eu acho que em termos de goleiro, primeiro que se o Sidão continuar jogando bem até o fim do ano, ele vai ser capaz do São Paulo contratar um reserva e não um titular. Depende muito do que o Sidão fizer até o fim do ano. Verdade. Concordemos, ele vem fazendo boas, boas partidas. Mas o ano dele é bom? Hã? O ano? Não. De jeito nenhum. Mas pode acabar o ano bem. Porque eu tô dizendo, se de repente for só uma fase. As últimas partidas foram muito boas. Se até o final do campeonato ele se consagrar, aí eu acho que o São Paulo vai atrás de um reserva e não de um titular. Ah, mas duvido, hein, Sombra? O Sidão é aquele carro que ele pode estar bem hoje, mas te deixou na mão já em 18 viagens que você fez pra pé, fica com o pé atrás. Ah. Eu não acho que o São Paulo vai contratar hoje um goleiro pra ser opção reserva. Do acho que o São Paulo vai pra cima de um goleiro que possa brigar pela titularidade. É mais seguro você namorar com a Bruna Surfistinha na fase aguda. Porra! Ela vai te trair menos que o Sidão. Gente, eu não tô dizendo aquilo que eu quero. Eu tô dizendo aquilo, eu tô tentando enxergar com os olhos deles. Da diretoria. Da direção. Que belos olhos, hein, chefinho? Eu vou falar uma coisa. Olha, eu vou falar, mas dá uma bichola também, Ale. Você tá querendo agasalhar mesmo, hein? Você vai casar com quem, afinal? Véio. Se o Sombra falar assim, é com o Sombra. Putz, não, você tá querendo agasalhar mesmo. Mas eu digo não, mas é sempre. Digo não. Mas é sempre penetração, é que nem casamento. É bromancer. É bromancer. É igual casamento bromancer. Ah, entendi. É bromancer. Bromancer. Não é aquele bromancer lá? É, bromancer. É quando dois caras se gostam, mas não tem sexo. Agora, no caso do Cruzeiro. Você tem que pegar jogador desse bro aí, então. Tem que pegar jogador que tenha uma equivalência, né? De importância e de valor financeiro também. O São Paulo, vamos ver o que, que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa de um jogador como o de primeiro volante, que é o papel do Hudson. Precisa. Hoje precisa. São Paulo hoje precisa. Hudson seria titular no São Paulo? Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Não, hoje não. Se você pensar em Petros e Jusilei, não. Não. Mas se você pensar como uma alternativa de banco, sim. Petros tá contundido. Aí é o Hudson e Jusilei. Ah. E o Hudson jogou algum tempo no São Paulo também de lateral direito, você lembra? Sim. De repente pode ser. Mas o Hudson é melhor que o Jusilei, hein, gente? Hã? Hoje o momento do Hudson é melhor do que o do Jusilei. E o Jusilei talvez não fique, né? Dependendo da negociação com os chineses lá. Tem que ver o ano que vem, né, cara? Tem muita coisa e pra olha, ver aí. Mas o Hudson também não volta, né? O Cruzeiro vai exercer a prioridade de compra. Ó. Vai. Aí, já falando disso aí do ano que vem... Eu acho que o São Paulo vai até preferir que o Cruzeiro dê em dinheiro. Melhor mesmo. Ou uma Arrascaeta aí, né? Por causa ou dá um bom jogador ou vai pedir o dinheiro. Vai pedir o dinheiro, sabe por quê, chefinho? O São Paulo disse que abriu conversa aí com a Globo... Para antecipar as cotas de 2019 a 2024. Nossa! Sim. Que é um absurdo, né? Porque há pouco tempo a Globo ofereceu 20 milhões, né? E o Conselho rejeitou, né? Não deixou aceitarem. E aí diz que o São Paulo, quando foi ao Rio, conversou com os dirigentes da Globo, houve uma reunião e eles querem antecipar a cota. Eu não posso dizer se foi errado ou não pegar aquele dinheiro lá. Porque para dizer se está certo ou errado pegar esses 20 milhões de luvas que tinham falado, precisa ter uma compreensão muito melhor do negócio como um todo. E aí, 20 milhões é bom ou é ruim? Não sei. Mas é que agora... Qual é o panorama, né? O momento é mais interessante para os clubes do que para a Rede Globo. A Globo está um pouco pressionada, né? Porque já perdeu 9 times. Sim. Se perder mais, a coisa já está... É difícil entender o que vai acontecer em 2019. Com esses 9 clubes que a Globo já perdeu. Essa aí já perdeu. Então, tá assinado já. Assinado. Então, vamos supor que continue no quadro de hoje. Mas o São Paulo, Ale, se eu não me engano, de TV fechada, ele já acertou com a Globo. Acho que essas luvas aí, acho que são referentes, se eu não me engano, hein, gente? A TV aberta. Não, é tô falando 19 a 24. De modo geral, os clubes hoje podem dar uma espetada maior na Globo. É o momento favorável. Rejeitou 20 milhões, mas agora se vier com 30, será que São Paulo não vai aceitar? Mas então, gente, a questão é analisar, porque quando você tá de fora, você vê valor, ok, tá bom. Mas qual que é a história do negócio todo? Se eu te disser, aquele apartamento vale 10 milhões, ah, legal, 10 milhões, é muito dinheiro. Tá, mas você não sabe se o de baixo vale 15 e 10 não é o valor real. Mas tem então... uma questão maior ainda. O São Paulo negociou só esse ano 180 milhões. Por que o São Paulo quer antecipar a cota de 2019? Já? Porque tem muito dinheiro que o São Paulo vai receber em parcelas. Pelo que eu sei é o seguinte. 180 milhões em vendas, sim. Mas nem tudo entra no caixa de uma vez. No exercício 2017. Tem a outra boa parte é 2018 e talvez até 2019. É, exatamente. Você entendeu? Uhum. Então, acho que a questão é de fluxo de caixa. Eu acho que é isso. É, então, o São Paulo não vai gastar tanto assim, né? Nas contratações. Agora, eu dando essa resposta para você também, não quero dizer aqui que a parte financeira do São Paulo, a diretoria financeira do São Paulo é incompetente ou não. Não é isso. Eu tô te dando uma... Eu tô te explicando aquilo todo, que eu ouvi. É, a gente não sabe o todo, né? Porque do São Paulo, aquela velha instituição que eu aprendi a gostar, não existe mais. Sim. Aquela lá dos anos 70, não. Que meu pai falava torce porque é de gente legal, essa não existe mais. Olha, o São Paulo, inclusive, disse que o São Paulo sondou aí o Jean... Tá no Palmeiras, né? Mas agora é São Paulo. A Leiloca vetou já. E o Palmeiras já falou, esquece. Não, mas não é o Palmeiras absurdo. Ou a Leiloca? A Leiloca. Palmeiras. É a Leiloca que manda? Mas vocês estavam falando que o São Paulo estava antecipando o Palmeiras, da transmissão da Globo. Adivinha quem estava na Globo hoje? Não sei. Leiloca aqui, ó. Aqui, ó, mandou aqui, ó. Hoje fomos visitar os estúdios da Rede Globo. Este é o estúdio onde é apresentado o Jornal Nacional. Foi um dia muito especial. Olha aí, vamos lá pedir antecipação de foto. Você viu o celular da Globo, né? Você viu o celular do Dodô? Ah. Ela tirou uma foto lá na bancada do Jornal Nacional fazendo um coraçãozinho com o Dodô. Vai dar casamento isso. Vai. Mas o Palmeiras ele ainda não renovou com a Globo. Sabe o que mais me impressiona em tudo? Não. É a criatividade que vocês têm. Isso me impressiona. Mas, Dudu, mas imagina você e Leiloca no altar. Olha pra minha cara. Aqui eu e Leiloca, vocês estão de brincadeira. Olha pra minha cara e fala que é mentira. A Leila nem tem a menor... Ela gosta de você. Ela gosta. Nem quem eu sou. Ela pode gostar, muito obrigado. Eu agradeço se gosta, se conhece. Ela gosta sim. Mas não tem a menor noção quem eu sou. Sabe sim. Ela nunca viu a tua cara, Dudu. Para de falar bobagem. Sabe sim. Fala do time de vocês aí, poxa. Sabe porque o Patrício foi lá e falou. Fala do time de vocês aí que não tem o que falar, tem que falar do meu, e né, ô Mané? E só a última notícia aqui, seu Bento, até agora as parciais de ingressos, 22 mil ingressos vendidos aí. Boa. 22 mil, jogo sábado, vai passar de 30, com certeza. Deve ter vendido um pouco mais já, essa última informação. Foi uma hora da tarde. 314. Eu não quero nem saber, vou passar essa informação do Dodô e da Leiloca pro Léo Dias, ele foi publica mesmo. Logo você, né? O Léo Dias. Furo de reportagem, Ale. Esse publica qualquer coisa, né? Pode publicar o que você quiser. Só tem que tomar cuidado, Corinthians. O processo. Ah, é, Coringão. Vamos lá. Olha aí, mano. Vamos lá. Bora, Bento. Do Carelli, Domingão, vamos lá. O Carelli já saiu em duas mudanças. Deve ser mesmo o Romero, que você tanto gosta. Não, pipocou pro Romero, os caras falaram hoje, meu. Deve voltar mesmo, pro titular. Pipocou. Nossa, pipocou não, é porque você viu ali, e eu espero que você dê o braço à torcida, que o cara fez falta no último jogo que ele não foi titular. Você viu quando ele entrou o que ele fez? Vi. Ele quebrou a bola. Se ele ganhou a posição pelo que ele fez quando ele entrou, então tem que internar o Carille. E o Pablo também. É muito recalcado, cara. E o Pablo também deve ser titular nessa partida. E hoje, como o Sombra viu, aí teve essa notícia que deve alguma grana a alguns jogadores. Pichulé. Deve um quais pros caras. Não atrapalha isso aí, não, o rendimento, mano? Olha, ô Bento, a parada é a seguinte, cara. Na minha avaliação, não atrapalha, não. O ano passado, dois anos, quando o Corinthians ele foi campeão brasileiro em 2015, os jogadores, eles também, inclusive ali, não eram apenas dois. É, acho que uns 7 jogadores do elenco, principalmente os cobrões lá, os caras aí mais tarimbados, aqueles que tinham direito de imagem, a porra toda, Renato Augusto, Jadson e todo mundo. Esses sim, eles tinham aí uma grande quantia para receber. E o presidente do Corinthians desceu lá, conversou com a rapaziada, e mesmo assim, com salários atrasados e tudo mais, o Corinthians ele foi campeão brasileiro. Então eu não acho que nesse momento, o fato de ter dois jogadores dentro do elenco com salário atrasado possa talvez influenciar no rendimento do Corinthians aí pro lado ruim. Não acredito nisso, não. O Corinthians, ele vem aí tendo uma queda técnica dentro do Campeonato Brasileiro, porque ele não manteve a mesma postura do primeiro turno. Aí você pode alegar uma série de motivos aí, eu não vou discutir agora, a gente pode até dentro do programa aí discorrer um pouco mais a respeito disso daí. Pode ser psicológico, pode ser talvez o clima já ganhou. Tem uma série de alternativas que você pode tentar qualificar o porquê o Corinthians teve uma queda tão grande de rendimento. Eu ainda acho que o Corinthians, ele pode dar um pouco a mais. Inclusive, hoje, o Carille, ele já antecipou aí a concentração para sexta-feira, ao invés de sábado, depois do almoço. Ele já antecipou para sexta-noite, aí os jogadores vão estar concentrados. Eu acho que isso agora é importante. O jogador, ele não pode ficar em casa, porque muitas vezes o jogador, quer ficar em casa, é filho enchendo o saco que tá com dor de ouvido, é a mulher que esqueceu de comprar, é verdade. Não. É a mulher que esqueceu de comprar maciante, vamos no mercado, aí o cara tem que pegar o carro e ir. É o cunhado que liga pra pedir que dinheiro. Isso. Então, se você tiver longe... É o Arana pedindo um basquetinho. Pode ser também. Então, é o amigo que fala, pô, não tá fazendo nada, tem umas pervas aqui. Não. Tá certo? Tem uma carne queimando aqui, pode queimar a carne na sala também. Canela de pedreiro. Boa. Pode ser. Então, querendo ou não, RG, são situações que o jogador, muitas vezes, ele acaba abraçando. Acaba abraçando. Esse momento, o jogador tem que estar enclausurado. Esse momento, o jogador tem que estar focado somente na partida contra a Ponte Preta. O Corinthians, ele está a duas partidas do título brasileiro. A duas partidas. Essa é outra ponte. Chupa antes. Não, mas é que tá. Agora é para levantar a taça, Motinha. Porque o negócio é o seguinte. Essa contra a ponte, o Corinthians, ele preserva ainda uma vantagem de 6 pontos. Se ele vencer, ele preserva a vantagem de 6 pontos aí pro Palmeiras e pro Santos. No clássico contra o Palmeiras, o resultado pro Corinthians aí, a não derrota, já coloca o Corinthians aí como campeão. Medo. Já coloca o Corinthians como campeão. Porque, não é medo não. O Corinthians empatando com o Palmeiras, ele preserva ainda uma vantagem de 6 pontos aí pro segundo colocado. Acabou o campeonato ali, irmão. Então, querendo ou não, eu vejo dessa forma. O Corinthians, ele tem aí duas partidas aí para poder levantar a taça do Campeonato Brasileiro e tem que encarar com seriedade esses dois jogos. É, agora falando fora de campo, Bento, o Roberto aí falou aí a respeito das situações aí que o Corinthians, ele pode encaminhar pro ano que vem. Uma delas é o atacante Roger. Ele disse que o Corinthians ainda aguarda, sim, esse desenrolar dos fatos aí para ver como é que o Roger vai reagir agora depois da cirurgia. E cabe ao Roger aí manter contato com o Corinthians. A proposta do Corinthians já foi feita, aí eles conversaram inicialmente. E eu espero que o Roger aí talvez pense com carinho, porque o Roger é um jogador que eu acho que é qualificado e serviria talvez ali como uma luva, até em caso do Jô poder ser vendido. Com o dinheiro que o Corinthians tem, só dá pra trazer o Roger do traje a rigor, né? Nossa, pelo contrário. Nossa, pelo contrário. Até porque, segundo o seu Alexandre. Segundo o seu mano, Maurício Borges, mais conhecido aí popularmente, ele tá querendo convencer o ouvinte que ficar sem receber é bom, faz bem. Não, vamos ficar sem receber então, aí. Eu acho que talvez você não deva ter prestado atenção. Se você estar sem fone, você deve ter ido tomar um café. É maravilhoso, realmente. Vamos ficar sem receber todo mundo aí. Não. Eu acho que você deve ter ido tomar um café. Não, deitada, né, doutor? Pra dar uma soltada, né? Deu. Ou ele foi tomar um café, ou ele não usou o cotonete como deveria e como diz aí. Olha onde eu vou enfiar o cotonete. O que eu disse é que é o seguinte: não existem salários atrasados no Corinthians. Ponto. Qual parte dessa frase você não entendeu ali que eu explico? Olha, novamente. Senhor Maurício de Pintor Borges de Oliveira. É até um desprestígio para mim saber que você é Oliveira também. Certo. Ficar sem receber nunca é bom, em nenhuma circunstância, em nenhum momento. Não me venha com churumelos. Eu vou te explicar, não tem problema nenhum. Nenhum jogador do Corinthians tem salários atrasados, ponto. Essa frase eu acho que é simples de interpretar. Nossa, não existem salários atrasados no Corinthians. Agora, então, o que existe, o jogo, o que existe são dois jogadores que tem para receber aí luvas do contrato, que isso entende-se não é salário, viu, seu Alexandre Oliveira? Depende, isso não, né? Cabe rescisão contratual. Escrito ali, filhão, o preto no branco. Filhão, o presidente do Corinthians, a partir do momento que ele assume que existem esses débitos com esses jogadores que eu acabei de citar, já existe a boa vontade em pagá-los. Ele vai pagar. Mas salário, ou seja, aquele tópico que pode rescindir um contrato de jogador, não estão atrasados, ponto. Com relação ao Roger, eu não sei o muito dinheiro que você pensa a respeito disso, seu Alexandre Oliveira, mas o Roger, você deve ter essa informação também, ele termina o contrato com o Botafogo agora no final do ano. Inclusive, antes dele descobrir a doença, ele estava muito chateado com o Botafogo, que não o havia procurado para renovar o contrato. O Botafogo não tinha procurado o Roger e isso tinha deixado ele numa situação até desconfortável. Tanto que o Corinthians se aproximou justamente nessa época. Não foi na época que ele descobriu a doença. O Corinthians já tinha feito uma proposta, uma sondagem pelo Roger, justamente no momento em que o Botafogo havia demorado para procurá-lo para poder renovar o contrato. E foi aí que o Corinthians se aproximou. como outros clubes do futebol brasileiro também. Depois da doença, o Botafogo, né, se prontificou a renovar o contrato e tudo mais. Houve até aquela comoção e tudo mais. Mas eu acho que o Corinthians está forte nessa jogada. E um outro jogador que eu acho que vocês devem ter acompanhado também aí no Campeonato Brasileiro, que está mandando bem, é o Zé Rafael. Existe o interesse do Mendoza. Ele é bom. O Bahia tem interesse em ficar em definitivo com o Mendoza, que é jogador do Corinthians, porque ele também está fazendo um bom campeonato lá. Ruim. E o Corinthians, ele disse que, se quiserem o Mendoza em definitivo, nós queremos o Zé Rafael. Nada bobo. Esperto, Corinthians. Não, mas nada bobo, hein? Acho o RG, mas está caminhando, viu? Está caminhando. Tá caminhando. O Corinthians, ele está tá bem avançado com relação à contratação do Zé Rafael. Ô, mano, o malandro é o Lula, que tem 10% de desconto na manicure. Tá de brincadeira comigo. Nossa, agora, senhora. Dois dias aqui, agora que eu entendo por que o André Sanches vai ser reeleito. Ah, é? O Mano, por exemplo, ontem, ele incentivou a Gaviões a invadir o trabalho dos jogadores. Sim. E hoje, não, e tá falando que não precisa pagar jogador para ser campeão. Então, realmente, aí... O André se encaixa nesse perfil, o Alex. Eu acho que o que é combinado não é caro. Você vai ser, eu acho que quando você honra um compromisso... Não vou. Mas quando você honra um compromisso, de fato, você tem que cumprir esse compromisso. Mas em determinadas situações, fica difícil. Você tem um atraso aqui. Quem nunca atrasou um boleto que atire a primeira pedra? Tem um atraso aqui, um atrasinho ali. Mas outra notícia ainda que o Roberto citou também foi o estádio. Ele disse que nesse momento em que havia a negociação com a Caixa, para que houvesse de fato aí o pagamento do mesmo, no caso o financiamento, o Corinthians ficou pagando só os juros e a amortização. O Corinthians ele não pagou nesse período. Ele juntou com o restante do saldo aí do que o Corinthians devia dentro do financiamento e ele vai pagar agora nas próximas parcelas aí, os próximos meses do estádio. Em momento algum ele também descartou que devolveria o estádio, seja para a União, seja para o governo, para quem quer que seja. Ele disse que é a casa do Corinthians e que o Corinthians não pensou na hipótese em devolver o estádio. Então, hashtag chupamota. Bom, importante, que o Banco do Povo seja ressarcido. Verdade. Será. É importante. Será. Esse estádio mas é engraçado, você cobra, o Corinthians, ou Sombra, seu Wilton? Nossa, mas o senhor deveria cobrar, por exemplo, Cuba, que construiu também um porto com o dinheiro do BNDES. Isso você não fala nada, irmão. Vai lá. Sabe vai lá que cobrar é? Cuba, irmão. Eu mandei um e-mail lá pra... cobrar Cuba. Eu sei fazer uma obra no porto lá pra receber os navios de Miami, viu, Matias? Que abriu Cuba. Aí o... Então, eu viu? Mandei. Abriram eu mandei um e-mail. Nossa, mas tá difícil, hein? Eu mandei um e-mail lá. fidel@hotmail.cu. Não, ok. Mas, eu ouço os absurdos aí, mano. Cobra a Cuba, irmão. Mas volta, os caras não têm internet, o negócio volta. Não, o Fidel agora tá com o zap, irmão. Lança a Cuba, lança. Mano, o Fidel morreu. Nossa, o Fidel já foi faz tempo. Não, mas é da família, mano. Em homenagem. É a família Fidel lá que comanda a Cuba ainda. Em memória, mano, em memória. Em memória. Os filhos estão tudo lá, mano. Muito bem, esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês, você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que é isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! É Nissan! Mano, escuta só um recado importante, hein? Diga, o meu amigo Sombra. O comercial Chocolândia. Esse recado é para você também. Nós vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta. Amendoim! A nova linha Aperitivos Santa Helena chegou com tudo. E se você não tem na sua loja ou supermercado, você está desperdiçando boas oportunidades de marcar um gol de placa. As bandejas de amendoim da Santa Helena são excelentes opções de venda. São super práticas, prontas para o consumo. E a procura está aumentando, então não perca tempo. Por serem embaladas de um jeito todo especial e sem contato manual, o tempo de validade do produto ele é muito superior aos demais, de 6 meses, o que proporciona menos perdas no seu ponto de venda e uma lucratividade bem maior, certo, mano? Ah, com certeza, Sombra, mandou bem, belo recado. E ó, as bandejas estão disponíveis com porções individuais ou sortidas, tá bom? Se liga só nos sabores que você pode ter aí, cara. O amendoim japonês, o crocante colorido com aquela casquinha deliciosa e o sem cobertura torrado e salgado ou com sabor. Não dê bola fora, cara. Bandejas de amendoim com qualidade, crocância e sabor é Santa Helena, o melhor do amendoim. Queria mandar um abraço aqui também aí pro Nunes, corintiano roxo da Comercial Chocolândia. Tamo junto, Nunes. É nóis. Boa, Nunes. Obrigado pela audiência. Esse é o Estádio 97. Eu disse aqui, você pode mandar sua mensagem pra nós aqui no 94, ou melhor, 943-530-150. Esse é o número do WhatsApp dos corneteiros do estádio. 943-530-150. Ô, Sombra. Ah, oi, oi. E por falar em corneta, cara, vou mandar um abraço aqui também pro meu amigo Alexandre Fonseca Machado de Oliveira, que é o maior corneteiro que existe na cidade de São Paulo, cara. Ele deve estar ouvindo o programa agora e deve saber quem é. Então tá bom, beleza. Manda pra ele, é um cornetaço. Ele detesta o Romero. Detesta o Romero? Eita. Eu acho que eu conheço esse Alexandre aí. É, não sei não. Sei não. Alexandre Fonseca Machado de Oliveira. Mas olha, você é um idiota traíra, né, Alba? Olha que cara de traíra. Olha a risada, que filha da mãe. Olha a cara dele, ô Dudu. Isso aí é um traíra. Isso aí é traíra, velho. Vocês sabem? Pra ele também, ó. Ah, entendi. Vocês sabem quem chegou todo saltitante hoje na rádio? Quem? Nossa, quem? Era pra fazer uma gazela na cidade. Ah, esse chegou mesmo. Ah, ele chegou, ele pulava. É. Saltitava. Eu vi. Ai, meu Grêmio. Olha, quando eu falei aqui que eu ia vingar vocês, RG e Domênico Gato, chefe Benedetti, eu falei que eu ia vingar vocês. Falou mesmo. O imortal obrigado, é embaçado, velho. O maior copeiro desse deitou, país aqui. Você sentiu um arrepio? Ah, o que eu senti é o seguinte, RG. Não dá pra entender como é que vocês perderam pra aquele time. É, eu só joguei a camisa em campo e ele me ensinou. Você morderia o peito do Groi? Não, a defesa do Marcelo Groi foi mais. Depois é mais embaixo que ele morde. Não. Depois daquela defesa. Depois daquela defesa. Ele já morde faz mas tempo. Fala aí, Vieira, os dois primeiros gols do Grêmio ontem, cara. Não, o Grêmio se impôs, meu, né, Marcão? Não, se impôs, não. O primeiro gol deu do sorte, Grêmio, hein? O Cortez cruzou rasteiro e fraco, como é de praxe o Cortez cruzar pra área. O zagueiro deu uma assistência pro Luan. No segundo gol do Grêmio, o goleiro coloca a barreira num ângulo onde ele não consegue ver a bola e deixa o canto livre pro Edilson bater. Mas, meu amigo, meu Deus, mas é culpa do... Isso aí é problema deles, não meu. Exatamente isso. É por isso que eu sou contra, cara, time pequeno chegar em semifinal e final de campeonato, mano. Tem que dar um jeito de não chegar. Como assim? Tem um jeito. Tem esse jogo. O campeonato, cara. Mas esse gol, olha, mais impressionante que o Palmeiras e o Santos não conseguiram passar o gol do Grêmio, esse primeiro, Marcão. Ele bate, desvia no zagueiro e tira do goleiro. Não, mas eu não tô nem falando... Tem nada que bateu no goleiro. Eu tô falando da origem. Olha o cruzamento do Cortez, fraco e rasteiro. É, o zagueiro foi dominar a bola. Mas aí o time pra chegar numa... pra ser campeão, pra chegar na final, ele tem que ter também sorte, gente. Teve sorte. Olha, sabe que agora? Eu te explico o que faltou pro Palmeiras e o que faltou... Sorte e competência. Ó, essa barreira foi muito mal armada pelo goleiro dos caras. Demais, cara. Ou seja, contra o Palmeiras e contra o Santos, foi um jogo diferente. Eu acho que os caras acharam que ia ser a mesma coisa aí com relação ao Palmeiras. Foi lá e tentou empatar o jogo. O Santos foi e tentou empatar e conseguiu. O Palmeiras não conseguiu empatar. O Grêmio não, foi mas perdeu matar. De 1-0. Sabe o que pode ser? O Palmeiras não foi pra matar, o Grêmio não. O Grêmio não tá nem aí. Os caras acharam que o Grêmio mas ia fazer o Barcelona, que nem... o Domingos, eles não jogam bem em casa. Não, você também eles jogam bem seguinte, fora de casa. Como que eles encaravam esse negócio do Grêmio? Porque o Grêmio teve sorte nos dois primeiros gols, a competência de sim, fazer. Sim. Porque o Edilson podia também errar o chute. Sim, sim. Poderia também errar o chute. Agora, os caras lá de Guayaquil, eles fazem o Grêmio, né? Eles falam, não, jogamos Santos e o Palmeiras, que é do estado de São Paulo, né? Ah, é. O relevante estado de São Paulo. O gigante estado. O gigante. Bom, esse outro aí nunca essa vi. Essa liderança não, do tal. País que entendi. É o estado de São Paulo. A gente nunca ouviu, só aí, que ele tem mais título que o Palmeiras. Aí, quando você fala assim, não... Aonde? A Libertadores. É um a mais, né? Então. Isso é pra caramba. Mas do jeito que você falou, parece que é 5 milhões. Mas eu vou pra terceiro agora. Eu vou pra 3. Aí, meu, quando eu falo assim, não, grupo. Os caras olham na tabela. O Palmeiras participou muito mais em Libertadores do que o Grêmio. Não, senhor. Sim, senhor. Tamo igual já. Opa, peraí. O Palmeiras tem muito mais participação em Libertadores e muito mais relevância no cenário de Libertadores do que o Grêmio. Ah, não. Para. Opa, só procura se informar. Às vezes você, impressionante, ganhar título, o São Paulo também. Mas eu seria um louco de falar que não. Mas você tá o São Paulo tem um São monte Paulo de... tem 18. Mas não é participação, o Palmeiras chegou em várias finais, meu amigo. O saco sempre ganhar, participa, mas nunca ganhar, entra. Ganhar acontece, mas o Palmeiras chegou, final com o Boca e perdeu aqui, 2000. O Palmeiras chegou numa final dos primórdios. Quando o Santos, acho que era só campeão, eu não sei se era já bicampeão. Aí, o contra chegou. O Penharol, nós perdemos. O Grêmio perdeu, então, assim, pro Independiente, perdeu pro Boca. Mas o Palmeiras tem relevância no cenário do então pronto, como não? Não, você falou que não tem relevância. Não, ele falou que tem mais título. Só que o Grêmio tem mais Libertadores que o Palmeiras. Ter mais Libertadores. Tudo bem, uma mais. Tem. Uma mais, tudo bem, não tem problema mais. E o Grêmio. E é difícil. Se você pensar, ter duas pernas é melhor que uma, é verdade. É, tudo bem. É melhor ter um Mundial do que ter nenhum também. É difícil ganhar Libertadores. Ô, Sombra, e é melhor ter um Mundial do que não ter nenhum também. E ter duas Libertadores. Mas é o critério do Grêmio. É do Grêmio. Critério teu critério. Ai. Porque segundo a FIFA, vocês não eram até também, né? Porque eles só contam de 2000 pra cá. Não, mas agora segundo eles, não é Grêmio, não é Flamengo, não é ninguém. Mas agora ela então, assim, a FIFA e outra, é. E outra, a FIFA, para que se dane. Eu conto também, o que o meu time ganhou. Pra que fazer o isso? O torneio existiu. Não, só tô explicando pra poder pôr o ponto final. Desequilibrado. Teu pai que te pôs no mundo. Mas ele era mesmo. Ele falou pra mim fora do ar. Falou fora do ar. Era um desequilibrado. Ele falou assim: meu pai sempre foi um desequilibrado. Eu só falei o que ele falou. Mas com relação assim. Olha lá, ele tá perdido, eu tô falando com esse calcinho lua de mel. Não, veja bem, não é perdido, é que se você. Rádio, um fala, o outro ouve. Agora você fica falando em cima da mão. Eu vou tentar explicar agora, um pouco. Foi desumilde, né? Agora. É, não, 38 anos de rádio e deitou. Não, agora. 31. Não é muito aí, mais. Puxa o saco. Então assim. E eu tô falando o quê, seu gremista? Tomaram um pau de nós e tomaram o quê? Tomaram de 3 a 1. Vocês tomaram. Nós tomamos 6 pontos de vocês, amigão. Você quer falar o quê aqui? É assim, eu até agora. Eu falei, vocês, muito obrigado, Domênico. Mas, pô, também não começa a querer também se achar. Vamos se achar. Dá uma segurada aí. A mulher do RG hoje foi trabalhar com o cabelo molhado, porque o secador dele queimou. Né, RG? Nossa, só que é o seguinte. Eu não, tava tranquilo. Só que é o seguinte, ó. Pode comprar secador novo que vocês vão ter que secar contra o River Plate e nós vamos ganhar de novo. Essa Libertadores é nossa. Olha. Mas essa parada. Tá, então aí, ô trouxa. Essa parada aqui, ó. Se perder na final pro River, eu vou estar aqui. Você vai conhecer o verdadeiro inferno do estádio 96. Porque ele tá achando que ele tá brincando. Você não sabe o que é o inferno do estádio. Ele tá brincando, tá muito quieto até agora. É o inferno do estádio. Eu, honestamente, 50 não tenho nada contra o Grêmio, perder nada. Título no estádio. Quem que perdeu o Libertadores aqui no estádio? Todo mundo. Não. Eu perdi Libertadores no estádio. Santos perdeu. São Paulo perdeu 3 já. 2003. Não, não. Mas perdeu perder aonde? No estádio 97. Não, pera. Sim. Perdeu, mas perdeu. Lógico, mas o que é perder? Ser eliminado em qual fase? Final. Final nunca perdi. Perder final? O Curitiba nunca perdi no Mundial também, não. Só chegou numa, mano. Não importa, mas nunca perdi. Como nunca perdeu? Como nunca perdeu? O Flamengo, nós vamos tua cara aqui, ô trouxa. Como nunca perdeu. Só final. Perder, pô. Não, só não, final. Final, nossa. Mas final. Mas perder, todo mundo já perdeu um monte. Mas peraí, final. Perdeu. Final, esse aí que tá falando o quê? Tá pensando São Caetano, chegou numa final. Corinthians, tá falando o quê? Perdeu em final. Chegou numa, perdeu. Uma só. É igual São Caetano, chegou numa, perdeu. Chegou uma vez. Quer falar o quê aqui? Peraí. Vamos colocar você no seu devido lugar aí, mano. No cenário americano. Segue o jogo, sem falatório. Fala, mano. Ô, trouxa, quantas Libertadores você tem? Opa, trouxa não. Quantas Libertadores você tem? Peraí, mas quantas finais vocês chegaram? Quantas Libertadores você tem? Temos uma. Ah. Eu também tenho uma, então chupa. Mas quantas, tem então quantas? Vamos lá, também. Nenhum, então vamos lá. Dá uma quantas finais vocês chegaram, mano? Quantas? Pinga, quantas vocês chegaram? Quantas? Não, olha, uma em 2012. Pera. Só? Essa discussão só daqui isso? A pouco. Essa discussão daqui a pouco vai... Uma contra o Boca em Vico. Você vale já cobrou. É, eu não tô entendendo. É. Os caras estão discutindo. Quantas vezes o massagista entrou em campo? Antigamente o que valia é título. Agora é participação, velho. Peraí. Mas verdade seja dita. Verdade seja dita. O negócio é o seguinte, e por falar em proteção policial, um abraço pra galera do Day que tá ouvindo a gente aí. Um abraço, Dake, é nóis. É bom se garantir, hein, mano. Tá precisando de alguma coisa, mano. Não, o pessoal do Day que eu vejo todo dia, um abraço pro Zinho aí. Mas Sombra, na boa, agora seja imparcial. A Libertadores que o Corinthians ganhou contra o Boca. Ah, lá vai ele, né? Vale as três do Santos, do São Paulo e a outra do Palmeiras. Fala bobagem. Fala bobagem aqui, não. Fala bobagem. Fala bobagem. Brincadeira, né? Deixa eu dar um recado pra você que tá falando aí de Libertadores, a gente lembra de futebol internacional e já vai emendando em Copa do Mundo. Vem aí a Copa do Mundo na Rússia! E a Stella Barros é que vai te levar pra Rússia! A Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo e eles têm muitas opções de roteiros já separados por fases pra você, pra sua família, pros seus amigos. Você quer ir assistir só a primeira fase? A Stella tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Stella também tem essa opção. Ah, já sei, vai conseguir aquela folga de 30 dias, né? Quer ver a Copa inteira, né? A Stella Barros tem essa opção também. E todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E mais, hein? Eles têm guias brasileiros e guias russos te assessorando para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E mais, hein? Eles têm guias brasileiros e guias russos te assessorando todo o tempo, tá? E por que você vai para a Rússia, cara? É um lugar que não é... É diferente de você ir, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você manda um inglês, um espanhol e há uma compreensão. Então, você ir para a Rússia... Você precisa ter uma assessoria. Um guia, você precisa estar bem assessorado. E na Rússia, a Stella Barros manja tudo. Os caras são expertos em Rússia. Aí sim. Então você vai estar lá, os caras só faltam te pegar pela mão. Você entendeu? É outra história, Marcão. Com certeza. Então, olha, você quer viajar para a Rússia, quer ver a Copa do Mundo, quer torcer pelo Brasil com tranquilidade, com conforto, ligue e faça sua reserva através da Stella Barros. Pode ligar agora. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Show! Olha, tem estranho no ninho hoje, hein? Opa! Quem chegou aí? Aí estamos recebendo... Opa. O Rodrigo Silva de Oliveira, mais um Oliveira no programa. É só azeitona hoje, hein? Acaba mais, é só azeitona. É o Open Bar de Oliveira. Ele tem 36 anos, fez musiquinha aqui. Fez musiquinha? É. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, cara? Boa noite. Tudo bem. Antes de mais nada, boa noite aí. Queria dizer pra vocês que eu luto karatê, tem uma 12 guardada dentro do violão e pretendo sair vivo daqui hoje. Chegou ameaçando, velho. Não, o Marcão defende tudo nós aqui. Tudo nosso, tudo nosso. Para, será? O Marcão, Rodrigão. É. E se ele puxar a capivara e achar umas coisas também que eu mandei pra ele? Pra não, o Marcão. Ih, aí tem 200 músicas no celular aqui. Só não, uma é? Você tá aqui porque você fez uma musiquinha, uma brincadeira, isso. Não é isso? Aí me colocaram do lado do cara aqui ainda. É só esticar o braço. É. Como assim do lado do cara? Não tô entendendo. Qual é o problema do cara? Esse trouxa aí deu uma zoada em nós aí. Do Vieira e Benedetti, aquela do motel. Programa, tá, aí. É o bolo de rolo ali. Eu vejo pelo YouTube, né? E eu vi as duas meninas chegando aí. Peraí, e pelo YouTube parece mesmo que a gente é um pouco gordo. É, não, mas quase não, nada. Não, só um pouquinho. O YouTube engorda Benedetti, muito, eu sei que é isso. Que dizem a Xamu e bolo de rolo. Dizem que a televisão... Você tá fininho, Cazuza. Tá defendendo por quê? Você é o macho? Mas dizem que televisão engorda muito as verdade, pessoas aqui, né? É. Talvez se você tenha... Mentira. É mentira. Assustado. Ele tá assustado. É que o Benedetti engorda mesmo. O Benedetti engoliu uma plasma, por isso que tá gordo. Não, o magrinho ali que tá me... Cadê a música dele? Cadê a música dele? É essa aqui? É essa? Então vamos ouvir a musiquinha que deu O direito do Rodrigo Silva tá aqui hoje como estranho no ninho. Dá uma porrada. Chegaram ofegantes e suados pra dedéu. Oi. Eu vi as duas moças escapando do motel. Oi. Os dois de cinta liga e ouvindo rock set. Vai. Correndo em volta da cama, Vieira e o Benedete. Um beso e suado, que nojo de pastel. Os dois correndo em volta lá da cama do motel. Pula, balança, as pipas se derrete, estourando um champanhe, o Vieira com Benedete. Olha, vou falar, olha, muito bom. Acho uma das melhores músicas já apresentadas na emissora. Não, mas na hora que ele falou obeso e suado, ele acertou. Benedete sua e nós. Você viu isso, né? Vai falar onde o cara soa, né? Ô, Rodrigo, agora eu tô vendo tua profissão, você é leiturista. Ensina o moto, então, a ler. Não, eu tenho aula com uma velha espanhola. Fale a respeito. Olha. A gente faz medição de leitura de hidrômetro na rua aí. Né, com... Ele tá comendo amendoim. Você tá nervoso? Tá nervoso? Ele tá comendo amendoim. Relaxa, relaxa. Benedete, não sei se você ou Vieira, quem pode fazer uma massagem relaxante? Pode fazer vocês. Hoje a competição é grande, hein? É, faço medição de hidrômetro, geralmente aí, aqui pertinho, na região dos Jardins também, tem... coisa pra caramba. Aí a leitura é alta, hein? Quantos a leitura aí é alta, hein? Opa! É bem, dá um trabalho. Opa! Ô, Rodrigão, Rodrigão, nunca chegou aquele cara que fala assim, ô, mano, dá pra nós fazer um acerto aí, fala. É, ah, é? Vai de cada um, né, cara? E você gente, faz ou não? Todo lugar, né, meu? Mas já aconteceu isso? Não, direto. Mas você descobre o gato? Você descobre gato? Ele comprou a casa dele assim, pô. Você já descobriu muito gato? Pega, pega. Eu tenho. Qual o típico gato que... Por exemplo, condomínios ou casas acabam fazendo para diminuir o consumo de água no relógio? Enfim, bom, a gente pega os mais grosseiros aos mais difíceis de se ver, assim. Porque a gente Mas trabalha... menciona um exemplo, isso então, não quer dizer então, que você faz isso. Não, então não, eu conheço, eu tenho que saber, né? Enfim, eu já cheguei tá nervoso, por exemplo, na hora de efetuar a leitura, passar a mão em cima do vidro para achar uma poeira e furar meu dedo, agulha. Enfim, para travar. Caramba, velho. É, usam. Eu não posso ensinar, enfim, mas é. Não, fala aí, pô. Não. Tá louco. Você dá agulha, já vou usar. Também não queremos que você fale nada que vá prejudicar não, a sua carreira. É, pessoal, a gente pega de tudo aí, cara. Tem cara que é artista. Né? O brasileiro antes é criativo nisso aí, né? Eu já trabalhei na região de Franco da Rocha, morado. Antes de construir a casa, o cara já monta o gato. Por baixo, enfim. É na Casa Verde tem muito gato? Tem. Não trampei na Casa Verde, cara. Não. Viu? Não trampou? Mas não tem. Cara, mas você chegou a ver um vídeo no WhatsApp que o cara vai fazer a leitura do hidrômetro e aí é uma caixa de plástico em cima do hidrômetro, como se fosse um hidrômetro original, só que é um falso. Foi ele que fez, por filho. Cima do verdadeiro. Sim, eu peguei um na rua de casa, quando eu trampava na região de Ituba, que era assim, entendeu? Tem um hidro, né? Você chega naquele cantinho da parede e tal, você vê o hidro. E o que eu fiz? Eu resolvi levantar a tampa, eu não tinha visto o hidro, sem querer. Levantei a tampa pra ver se... Acontece de tudo, o hidro tá debaixo daquela tampa, e ali tava o desvio. Passava nada. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você, o brasileiro... Um antes do relógio e... O brasileiro, pra burlar coisas, ele é criativo pra cacete, né? É. Ele arruma coisa pra fazer falcatruas. Criativo e picarua. Criativo e mal-caráter. É isso que eu tô dizendo. Ah, eu não se ele usasse a criatividade pra outras coisas, eu vou dizer, o Brasil podia estar muito melhor aí, em algumas coisas, em algumas áreas. Eu vou te dizer uma coisa. Não é generalização. Tem muita gente que reclama, porque os políticos desse país... O nego faz igual, som. Mas tem cara que fala do político, ele faz igual nas coisas dele. É exatamente não adianta. Então não adianta. Fala mal do outro, mas faz igual. Exatamente o que o Sobra falou. Entendeu? Isso é bom salientar. Você passa na casa no mês, e o cara faz aquela... Você viu o que tá acontecendo lá e tal, tal. No outro mês, você passa a conta do cara e história, ele vem pra ideia pra cima de você. É. Mas no Jardins também, ô, não, ô Rodrigo? Não, assim, não, eu não tenho nem contato com quem é mesmo? Sabe. Por que aí pra baixo? Não, meu bem, como diria o Severino lá, em memória, como diz ali. É. Cara crachá, e é o seguinte, aqui é muito complicado. Ô, eu cara, não dá nem bom dia, Rodrigo. Em Mariporã, né? Meio dia, você não vê ninguém na rua, Enfim, eu fazia leitura lá, cara. Muito bom pra mim, né? Enfim, uhum. Ando um pouco mais e tal, mas... Já fugiu de cachorro por causa disso? Meu amigo, eu te falo. Eu tenho medo. Tem medo? Gostava de cachorro, tem cachorro em casa, mas hoje tem chance. Já tomou mordida? Já, não pra machucar, né, mas... E de cachorro, você também já tomou? É bom, né? É. Ele me lembra um pouco o Zeca Pagodinho quando começou. Deixa eu perguntar pra você. Zeca Pagodinho juvenil. Lembra, Bá? Ele parece filho do França, de São Paulo. É. Eu tô bem, aí você chega na casa, não tem ninguém lá pra abrir o portão, e tem um cachorro. Como é que faz? Pra... Aí pede pro cachorro. Como é que você mata? A gente tem códigos que... Inclusive até pedir... O estádio alcança uma audiência incrível. Pessoal, facilita pra gente. Então, mas porque, não tem, então, como é que faz? Vou responder já fazendo esse pedido. É, a gente... Tá segurado. A gente... Peraí, gente... olha, você tá todo saidinho hoje, hein? A gente tem... O que foi? Tomou? O que você tomou aí? Eu quero esse troço aí. Continua, amigão. A gente tem... Desculpa, a gente pelo tem... Ale, viu? Tranquilo. A gente tem código pra imóvel vago, pra cão no imóvel, pra quando o cara vai, por exemplo, lá pintar a casa dele e pinta o relógio. A gente tem códigos que joga ele e a máquina... Aliás, a média da Sabesp já de todo mês ela sai. A gente lança esse código e ela, aí seja ele imóvel vago, impedimento temporário, cão no imóvel e morador ausente. Só que acontece, eu vou tentar dar um exemplo rápido aqui para não tomar muito tempo. O cara gasta 20 todo mês, eu fazendo a leitura real. 20 metros. Aí um mês você não conseguiu pegar. Não consegui. E aí? Aí eu ponho um código lá, digamos que ele esteja trabalhando ou viajando, 15, que é o nosso código, morador ausente. Tá, e o que vem no outro aí mês? Vem 15. A média da conta tá em 15. É a média. Só um exemplo. Vem 15. Vem 15. No outro mês eu vou lá de novo 15. Vai ficando pra trás, 5. Tá entendendo? Você gasta 20 todo mês. Pô, passou da faixa de consumo de 20 metros, a conta de uma residência vem muito alta já, cara. Já muda o valor. Entendi. Tá entendendo? E aí o que acontece? Mas o Rodrigo... A gente pede por conta disso. O cliente perde e a gente responde por isso. A gente tem uma porcentagem muito pequena. E às vezes tá chovendo, cara. Calma aí, tô ainda. Tipo, ele tá dentro de casa, ele vai sair com guarda-chuvinha pra te atender e você tá lá fora, tá ligado? Então, assim, é... É o pedido que eu faço pro pessoal, facilita pra gente aí que... Ah, mano, mas vou te falar a real, mano. Vocês estão criticando aí todo mundo aí e tudo mais. Eu também sou contra aí o cara fazer esse gato aí. Mas muitas vezes você tá... Não, mas é verdade. Esse bagulho de água aí tem que tomar um cuidado do cacete, o Rodrigo deve saber isso. Porque muitas vezes você paga água, mas você tá consumindo ar. Porque o que sai de ar de torneira e tá passando ali no relógio, tá comprando como se fosse água... Opa. Ainda não, você tá ligado que isso aí funciona. Passa direto água no cano lá e passa ar junto também, computando como se fosse água, ou não? Leno, você pega um... Muito louco, né? Você pega um compressor e pode ligar dentro do hidrômetro, depois você me fala. Pode ligar o compressor dentro do hidrômetro, depois você me fala quando você consegue rodar. Você quer ferrar... Você quer que eu faça isso no meu relógio, aí eu vou danificar o lacre, vou ser multado por isso... Não, mas o lacre você já perdeu faz tempo. Tô fora. Aconteceu isso uma época... Peraí. Da região do Morro Doce ali, que eu trabalhava, que as casas mais altas, vamos supor, quando começa... Faltou água, teve até um monte de protesto aí uma época atrás, eu não lembro. Racionamento, né? Enfim. E desligaram e pra voltar demorou vários dias, enfim. Quando a água chegava, é automático. Você liga a bomba que manda pros bairros. E ela tem um tempo automático pra desligar. Então quando chegava no meio, na metade do morro, as de cima não eram abastecidas. Aí sim, a pressão subia, parava ali e ficava, entendeu? Entendi. Ô Zeca, e alguma vez você foi lá ver o negócio da água lá e a moça saiu com trajes íntimos, E pediu ajuda? Todo dia? Todo dia. Tá brincando? Todo dia. E a tia pede ajuda? Babano, tremendo, pede uma ajuda pra trocar o botijão de gás? Não, assim, não? Pra mim nunca aconteceu. Mas já... Não, agora você já quiser. Pode falar, não. Agora seja sincero. Você é casado? Já aconteceu de sair... Ah, então não, já teria qualquer perguntado. Então qualquer um pode falar, Zeca. Pode falar. Mas assim, já alguém já saiu? Homem, mulher? E você já sugeriu uma situação mais íntima pra você? Não lançou palavras, mas... Você vê a atitude da pessoa. Deu uma insinuada. Exatamente. Que tipo de gesto, por exemplo? Não, então, você... Sacou a bicoleta. Exatamente. Você chega vamos contar uma história aí. Eu cheguei numa casa aqui no Piqueri. Numa casa no Piqueri aqui e... Ó, o Bernardo mora no Piqueri, deve ser lá. Mancada. Aí perdeu a campanha, demorou pra descer, desceu do jeito que acordou, cara. Aí, é aqui e tal. Acontece, né? Mas de você, irmão. Mas a teta batendo no chão, uma coisa mais. Tem umas que. Mas assim. Tem aquele pijama meio esgarçado. Camisa de vereador. Camisa de vereador. Aquela coisa assim. Aquela camisa lulalá, né? Estopa, essas coisas antigas. Color, né? Mas você pensa duas vezes ou você faz a medição e vai embora? Na moral, sou um cara cegado aí. Mas se vê aquela puta gostosa. Se vê aquela puta. A Juju. É, aquela delícia descendo as escadas assim. Você não dá uma conferida na mangueira na hora. Não se trata de não olhar, falando de ir pra cima sem chance. Se passa uma mina e fala, lê o meu hidrômetro aqui, aponta pro peito, você não vai fazer nada. Faz assim, né? Você já andou pela Rua Togo ali na Vila Maria, não? Não, nunca fiz também. Não, nunca fiz. Dá uma passada lá, porque o hidrômetro lá deve cantar, viu, velho? Ali o hidrômetro, olha, eu vou te falar. Olha, eu vou te falar. Tem uma tal de dupla lá, uma tal de Marcos e Maurício. Nossa senhora. Só falta cantar sertanejo. Eles acham que é geladeira que ficou colocando um ímã em cima do hidrômetro. Sabe o que eles acham que é? Ah, garrafa de água. Simpatia pra baixar a conta de água. Aquelas garrafas de água. Funciona ou não, Rodrigo? Mas tem um lance de garrafa de água. Que você faz isso aí, você economiza. Sabe aquelas descarga que você tem aquele recipiente... Caixa acoplada, né? Nada como ter um mês de obra no programa. Muito bom. É que o Benedetti vai no banco em meia hora, por isso. E banca de chefe de cozinha é porra nenhuma. Trabalha em obra. Aí você bota garrafa de refrigerante dentro da caixa acoplada. Aí a caixa que é de 6 litros, por exemplo, ela vai encher com 4 litros. Você coloca uma garrafa de 2 litros, enche com 4. Você dá descarga, Você vai dar uma descarga de 4 litros. Porque descarga é uma das coisas que mais consome. Né? É verdade, água limpa, cara. Não é mesmo? Verdade. É agora fala em... Ah, lá em casa, mas espera ter dois cocô pra dar descarga. Não, que nojo! E xixi, Magão. O pessoal da... Xixi quantos, Magão? Que nojo! Xixi acima de 10. Eu tentei fazer isso em casa, mas não coube. O pessoal dos botecos na Faria Lima faz isso. Você é louco, Benedetti. Ô, Benedetti, com essa bunda que você tem aí, mano. O Benedetti com essa bunda que ele tem, tem que cagar no tanque, pô. Que nojo. Para. Esses caras aqui são fábrica de cocô, velho. Tá louco. Para! Chega! É hora da janta, RG. Os caras falando isso comendo amendoim, hein? É brincadeira. Esse é o momento da gente falar de Nissan, né? Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos trazer os ouvintes no 3284-7097. Estranho, sinta-se à vontade, tá bom? Vamos participando aí do programa. É o famoso Alá Vontê. Alá Vontê, é isso aí. Vamos pro telefone, 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! E também oferecimento de amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol, toca Asdrúbal. Chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha, Alô. Boa noite, amigo. Ah, é! Piromão! Piromão! O Piromão é tipo 20 top 10 do estádio. Móveis e utensílios do estádio 97. Tá desde o começo, não tá, Sombra? Hã? O seu Piromão ouve desde o começo. Desde o começo. Ler, nossa. Do começo do Brasil, não é do estádio. Ah, mano. Mas mal. Mas Piromão, sábado. Mal é Piromão. Mal, mal. Mal é Piromal. Piromal é sangue bom demais. Ô, Piromal, sábado nós vamos brincar no seu quintal, hein? Ah, pera lá. Como assim, cara, gente? Antes de falar de Santos frase, e São Paulo, o Domênico estava falando da Taça Libertadores, não é que o Palmeiras chegou a finais? Sim. E eu me lembro, Domênico, em 1961... 61. Eu estava no auge dos meus 19 anos. Sim. E Palmeiras e Peñarol decidiram no Pacaembu. É verdade. É. E aquela época, então, juntou um monte de amigos, era São Paulinos, corintianos, palmeirenses e santistas, fomos todos ao Pacaembu torcer pelo Palmeiras. É porque naquela época tinha isso. Você vê que isso, não, isso era serviço e pirou mal. Não, não era tão possível. Grande, então. Não, não é isso. Era pra encher o estádio. Muito pelo contrário. Não, é uma portuguesa aí. Muito pelo contrário. Não, era o segundo time de todo mundo, Palmeiras, nessa época. Muito pelo contrário. Eu lembro que o futebol num passado distante, muito distante. Distante, eu vou dizer. As pessoas tinham esse negócio, isso. Libertadores, o time que representava o Brasil. Era isso aí que Palmeiras é Brasil. E era mesmo, é verdade. Exatamente. Mas não era só jogo internacional, não, viu, Domingo? Qualquer jogo a pessoa. É verdade, ia. Eu cansei de assistir jogo de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não tinha espaço. Mas você vê, não. Eu gostaria muito, por exemplo, se tivesse um jogo, vai um Palmeiras e Corinthians aí. Juventus. Que seja. Pra você chegar lá e assistir. Assistir. É. Mas pra gente é inviável. Hoje já. Impossível. Não dá mais. Hoje não dá mais pra fazer. Antes de fazer o estádio, cheguei aí, velho. Palmeiras e Corinthians. Hoje você não faz mais isso. RG, torcida única já é difícil isso. Aí, Domênico. Então, Domênico. Sombra foi ver o maior clássico do mundo. Boa, Sombra. Não, eu fui ver o estádio, tava tendo um jogo lá. O primeiro jogo tinha sido em Montevidéu, o Palmeiras perdeu de 1-0. Foi uma falha do Djalma Santos no fim do jogo. O Peñarol fez 1-0. Depois vieram para o Pacaembu, o jogo era domingo à tarde. É isso aí. E aí houve um empate, não foi possível o Palmeiras ganhar. Se o Palmeiras ganhasse, seria uma terceira partida. Porque naquela época não havia saldo de gols. 1-1 e o Peñarol ganhou. Na época não se chamava Libertadores, ela tinha outro nome. Libertadores só veio algum tempo depois. E 1-1, mas o Peñarol ganhou. 62 já era Libertadores. Era Libertadores. Não, em 62? 61, aliás, não era Libertadores, não. Como não? Ela tinha outro nome. Era Santa Marina, Pina, o outro também. Não, acho que era Libertadores, sim. Ah, era assim. A Libertadores desde 60? O Santos ganhou em 62 a Libertadores e ganhou em 63 invicto a Libertadores. Então, mas a Libertadores existe desde 60, como não era? Sim, existe o campeonato, mas o nome não. O nome veio um pouquinho mas depois. Mas hoje o nome também não é. É Copa, não sei o quê, Libertadores. Não, e RG, o Santos ganhou 63 invicto? Sim. Então explica pro outro lá que ele tá falando isso aí. Peraí, o chimpanzé, nossa, que você deitado, não deve hein? saber. Eu acho que esse chimpanzé não deve saber. O Santos, quando foi campeão em 62, 63, acho que tinham seis componentes. E o problema era totalmente eliminatório a Libertadores. Você jogava dois jogos e ganhava a competição. E o problema... Vocês ganharam em cima de quem? E o problema... O Corinthians foi campeão invicto contra o Boca Juniors, bacana. Então, o Santos na época... Boca Banguelo, né? Em 60, é um Banguelo. Boca que também ganhou a Libertadores. Aquela Boca ascendente que eu beijava. É o Boca, filhão. Gente, peraí, só pra a gente passar a informação correta. Boa. Primeira Libertadores, 1960. Certo. Final Peñarol e Olímpia. Isso, Peñarol ganhou. Olímpia 2, Unilight 3,50 a entrada. 61 foi Palmeiras e Peñarol. 62, certo. Santos e Peñarol. Certo. 63, Santos e Boca. Santos e Boca. E o Santos ganhou a Libertadores dentro da Bomboneira. Dentro da Bomboneira. Invicto, e é invicto chefe. Contra o Boca também. E o Mano acha que é só ele que é bonzão. Só pega essa Libertadores e vê quantos times tinha. Então, o Mano tá falando que só tinha 6. Pode ver. Mas eram poucos times. Veja bem, na Libertadores, 16. Naquela época, o campeão na Libertadores seguinte já entrava na semifinal. Exatamente. Por isso Santos que o Independiente entrou... ganhou Santos. 7 vezes. O Santos. Certo? O resto tava tudo legal. Ah, é verdade. Não, o Independiente ganhou 7 vezes porque não, ele pisou a primeira. Teve uma depois época... na outra já entrou tudo na semifinal. Eu lembro que teve uma época que o campeão, ele não entrava na fase de grupos, ele entrava nas oitavas. Sim, exatamente. Por exemplo, você pega o campeonato de 99, o Flamengo ganhou. 99. 93, o São Paulo o Vasco da Gama entrou nas oitavas. Ele foi o campeão da anterior e o Palmeiras pegou o Vasco e foi segundo do grupo. Uhum. E acabou eliminando o Vasco da Gama com o Alex, jogando muito. Certo. E o campeão sempre entrava depois. Entrava. Depois que foi pondo mais time... Acho que avacalharam a Libertadores, isso é verdade. Viu? Aí os times da Libertadores, de 60, São Lourenço, Jorge Wilstermann, Bahia, Universidade de Chile, Milionários, Olímpia e Penharol. Sete times. Sete times. Isso aí, o Bahia era o campeão da Taça Brasil de 59. Isso. Mas foi reconhecido esse título aí pro Bahia? Mas olha que estranho. Foi reconhecido como título nacional pro Bahia? Foi. Sim. Foi. Aí, começou com 3 grupos de 2. Foi muito o compadre em Washington que fez o gol. Então, aí... três grupos de dois? É isso, Domênico. A Libertadores era isso, irmão. Então, mas não pode desmerecer um título. Mas e daí, mano? Qual o problema? Pode. Não estavam disputando. Como posso? Quem é você? Eu posso. Seu time foi inaugurado em 90, né? Eu posso. 60, 70, 80, 90. Ele não sabia. Ele foi ganhar, ele foi jogar em 91. Não, você deu uma observação. Eu posso. O Corinthians disputou a Libertadores em 77. Ele foi vice-campeão. Porque campeão e vice iam. Ele foi vice do Inter. Mas o negócio é o seguinte, ô Domênico. Nessa relação, a Libertadores sentiu muito mais falta da ausência do Corinthians do que da ausência da Libertadores. Lógico que é. O cara nem sabe quem vocês são. Mas essa Libertadores ninguém tira do Grêmio. É que o Olímpia... Ah, isso aí, piromal, é nóis. Com certeza, o Grêmio ontem calou os amarelão lá, olha. O Olímpia... Olha como foi bom ver aquele amarelão calado, viu? Ah, foi bom mesmo. Mas olha, o nosso amigo Jeová aqui, do Sem Parar, ele falou, quantas seleções disputaram a Copa do Mundo de 62? Sim, e quando... Eram 16 times. Em 30, você viu quantos são? Eram 16. Veio quatro equipes da Europa só pra disputar. E você vai ver quantas vão ser agora. Mais de quase 80. Agora na novidade, era a dificuldade. Não, eles querem aumentar agora a Copa pra 40 e poucas. Não, já aumentaram. Não, pra outra? Então, ô Sombra. Então, pra 22, né? Ô Sombra, em 62, até 60 e até 70... Eram 16 países que participam, 4 grupos de 4. Isso. Ok? Depois, quando o João Avelange entrou como presidente da FIFA, ele aumentou então o número, sim, não? Foi aumentando, até chegar a 32. Foi a 24, você sabe, né? De 16 foi para 24. Isso, depois e aí 32. Você disputava grupos de 4, mas só saía lá os dois. E disputava um grupo de 3. Era 3 e só saiu o primeiro. Eu lembro de 82. 82 foi assim. Foi assim. O grupo era Brasil, Itália e Argentina. Só saía um. Exatamente. O Brasil ganhou da Argentina de 3-1. A Itália ganhou da Argentina 2-1. Por esse gol, o Brasil jogava pelo empate contra a Itália, mas o Brasil perdeu porque o Paolo Rossi resolveu jogar. E ainda tiram o tiro. Mas eu lembro. Não tem como lembrar. Porque essa a gente lembra de uma forma negativa, olha, né? Mas a Itália foi a legítima campeã porque ela ganhou de 3 campeões do mundo. Ganhou da Argentina, ganhou do Brasil, ganhou da Alemanha. No comentário. Então ela foi melhor que o Brasil, essa é a verdade. Agora, não foi legal. Não. Eu acho que não foi legal. Você isso, não achou legal, também não achei. Não, você também não achou legal, não achei legal. Tentarem diminuir os feitos do grande Santos do Futebol Clube na década de 60. Mas quem que tentou? Alguém tentou. Você não prestou atenção? Ele falou, eu posso. Eu posso desmerecer. Como eu posso? Eu posso. Foi desumilde, como tem sido sempre. Né? Eu posso. Ô, Piromal. Mas eu não desmereci nada, só constatei um fato. Mano. Ah, sei. Você é um constatador de fatos. Não, mas o RG, assim como a Copa do Mundo que foi citada aí também, em 1930, que foi a primeira, que tinha aquele negócio de guerra e a porra toda. Tinha 13 participantes, mano. Então, e acho que da Europa só tinham quatro. Então, o título do Uruguai não valeu. Só vieram quatro porque eles não tinham dinheiro pra vir. E na época... Na época também... Muito pobre. Não, não era guerra. Que guerra? Guerra não, foi depois... de 30 anos. A guerra não tinha guerra. Guerra vem... Quando teve guerra, não, teve, 42, não existiram duas Copas do Mundo. Durante Copa. Guerra não houve Copa. Não, não teve Copa. Em 1930, eles não vieram porque tinha que vir de navio. Tá? Era muito caro. Mas eles chegaram só na semifinal. Era muito caro vir de navio. Era muito caro. É verdade. E aí quatro dimensões vieram. Em 34, parece que aí já a FIFA começou a bancar. Se tivesse lá o navio da energia ainda velho, hein? Era tudo e retorno a Copa do Mundo, todo mundo contra todo mundo. Ô, Sombra, eu até tenho aqui uma musiquinha pro Mano. Você sabe que, olha, musiquinhas pro Mano a gente não gosta muito, né? São bem-vindas. É, o Mano nos abandonou, foi pro Rio. Desumilde. É a musiquinha diz assim, ó. Vai. Doutor, eu não me engano, o nosso mano é um bichano. Ele foi pro Rio e virou carioca, agora ele só quer pegar na mandioca. Linda, moça. Vai, continua. Doutor, eu não me engano. O nosso mano sempre foi um grande bichano. Sempre foi um grande bichano. Bom, é bichano, bichano mesmo, viu, Marcão? O teu irmão é bichano mesmo, que você faz um carinho e já levanta o rabo. Isso daí é o Domênico, que é gato, mano, pô. É brincadeirinha, mano. É o rabo levanta na frente. Pega aqui. Também não é assim, vai, aqui. Dudu. Tô num... Brincadeira, mal, tamo junto. Testa aqui. Você é um grande amigo, Piromal, nós. Testa. Fazia aqui o terra aí pra ver aqui. Testa. É uma testada aí, tá grande mesmo a testa. Olha, LG, você tinha começado a falar do São Paulo. É. Então veja bem, o São Paulo deve ganhar do Santos agora no sábado. Tá bom, mãe de Ná. Aí no caso é vodka. O Corinthians esmaga a Ponte Preta, porque a Ponte Preta é um freguesão do Corinthians, né? Calma, Piromal. E o Corinthians, o Palmeiras vai perder o Cruzeiro, vai voltar pra nós. Isso, Piromal. Tá querendo dar o título pros caras, é isso? Então, você virou corintiano, é isso? São Paulo vai ser o campeão. Você vira corintiano, é isso? Que porra é essa? E o São Paulo vai ser o campeão, é isso? Não, o São Paulo vai fugir do rebaixamento. Ah, tá. Você tá torcendo pro Corinthians, hein, Piromal? Não, Piromal, ele só constatou um fato. Tá segurada, vai, Piromal. Olha, só mesmo um grande milagre vai deixar o Corinthians deixar de ganhar da Ponte Preta. Ponte Preta é preguezona, ela entrega o jogo. Isso é verdade. Mas ela tá precisando ganhar, hein, Piromal? Ponte Preta é o quintal do mas em 77 também precisava ganhar, né, RG? É. Ah, mas ali o juiz... pera lá. Não, mas, ali não deu, né? Mas esse ano é diferente, ela tá na zona do rebaixamento. Vai ser um jogo difícil. É um abraço pro Rodrigo aí, hein, com o esteio no ninho. Aí, um abraço pra você, Piromal. Você tem algum grau de parentesco com o boneco Josias, mano? Josias? É. Eu sou o pai dele. É um clássico, né? Clássico. É um placar lógico e razoável. Vocês concordam? Vocês estão quietos aí? Eu acho que tá ótimo. Daqui a pouco vai ter aposta, que você não vai fugir não, viu, Marcão? Demorou, fião. O que você quer apostar? O nível dos times 15 a 15 aí. Vamos cortar um dedo, ok? Você não vai bolar? O Sombra falou que ia bolar. O Sombra. Vai virar unha bolar a aposta aí. Bola aí, rapaz. Mas peraí, RG e Benedetto. Marcão e Mora. Agora você fala por mim? Agora? Não, você vai correr, RG. Vai, trouxa. Agora você fala por mim. Vai correr. Vai pra cima, RG. O RG só tem dedo e língua. Se cortar um dos dois aí. Mas enquanto eu tiver língua e dedo, de mulher não tenho medo. Aê! Boa, RG. Ô, levanta ali. Viado! Aê! Mas o RG, agora você mandou mal, RG. Você mandou mal? Porque o Alê, ele tem um trauma de infância, ele não gostava de peitinho, então ele nunca mamou. Tá aparecendo, viu, mano? Então, ele tá tratando esse trauma aí, possivelmente daqui uns 4 ou 10 anos ele já resolve essa situação. Tá aparecendo. Mas do jeito que ele tá se atirando no colo do Sombra, velho, não, se vai demorar tudo isso. Você tem razão, mano, eu nunca mamei, você tá mamando até hoje, hein? Pessoal, um abraço. Valeu. Um abraço aqui. Um abraço para a família Lousa Fernandes e para a família Francisco Wisniewskas. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa, tchau. Seu Piromal. Bye, bye. Valeu, Piromal. Tchau. Falou, Piro. Não, Piromal. Valeu. Piromal é sangue bom, hein? Demais, ele é. demais. Sangue bom. Tô com um pouquinho de colesterol, mas sangue bom. Nada que uma simvastatina não resolva, né? Nada, exatamente. Nós que digamos. Estádio 97 tem o oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode, beba com moderação. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Deixa eu ver se já temos aqui as cornetadas. Ah, cornetadas. Tem cornetadas aqui. Cornetadas. São os corneteiros do estádio 97, vamos lá. Corneteiros, ativar! Corneteiros do estádio 97. Boa noite, aqui é o Ricardo Assunção de Diadema, palmeirense. Só para os gambá ficar em choque aí, gambá. As galinhas. Gambá. Toda vez que o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi bi. Então foi 72, 6, 93, 94. 2016, tá faltando qual? Chupa, mano. Ó, pra você ver como esse cara é burro ainda, Sombra. Ele acabou de dar um tiro no pé. Acabou de dar um tiro no pé com relação aos títulos que, teoricamente, eles ganharam que a CBF deu por fax. Olha lá, não, tá bem. Sabendo legal da história do teu clube, mano, é o Mané. Mano, calma. Você sabe. Agora foi mal mesmo, Domingo. Não, agora tomou a jantada que perdeu a tela. O cara falou dos títulos, só que ele. Do Palmeiras, os recentes. Ou seja, nem assim, ele reconhece os títulos que teoricamente Robertão, a CBF Gomes Pedrosa e a Taça Brasil não reconheceu. Qualquer. Então, qualquer dúvida, saque arroba CBF. Não é dúvida, eu acabei de dar uma jantada nesse comédio aí. Você não jantou ninguém. Como não? Acabou de dar um tiro no pé esse mané aí. Não tem nada de tiro no pé. Ele falou, os anos que nós fomos campeões, 72, 73, mas ele tá falando os últimos, 93, tipo, últimos vírgula, ele falou nos anos que nós fomos campeões, ele não usou a palavra últimos em nenhum contexto. Então dá uma chupada aí também você. Nossa, Domênico. Levanta o Domênico aí. Tá agressivo, mano. Desculpa. Você foi ridículo. Apoia aqui. Eu entendo. Ridículo foi essa torcedora. Eu entendo. Elegante, não, não é isso. Eu entendo o desespero dele. Eu não sei por que esse desespero. Sabe por que eu não sei o desespero? Porque o cara tá cantando aí desde o primeiro turno. We are the champions. E agora não tem mais essas coisas. Eu não sei o que tá acontecendo. Como não? Tá com medo. Eu não sei o que tá acontecendo. Juro pra você. Aí vem o desespero. Machucando o coração, eu me entrego por inteiro, implorando o seu perdão. Chupa, Domênico. Olha, ouvi dizer que tá vindo uma super produção musical aí. Ai, ai, ai. Tem uma super produção, hein? Olha que bacana, hein? Vamos ouvir. Atenção. Como assim? Ó, vamos lá, mais cornetadas. Boa noite, amigão do Estádio 97. É engraçado, né? Esse discurso do Domênico, se o Bar pudesse puxar aí, é o mesmo do primeiro turno. Porque se vocês puxarem aí, o Palmeiras ganhou os 3 jogos contra esses mesmos adversários do primeiro turno. Aí perdeu do Cruzeiro e aí falou assim que a festa do Corinthians ia acabar contra o Palmeiras. Foi 2-0 lá. É que vocês não lembram, mas o ouvinte lembra. Chupa, Dodô, você falou a mesma coisa no primeiro turno. Nossa! Vai falar a mesma coisa no segundo turno e vai tomar naba de novo. Lucas Santander, vai Corinthians. Olha o Lucas de Santander. A caga. Quando você faz isso, você manda uma pá aqui pra recolher ele, né, filho? Vai ajudar aqui a ler, porque o Domênico tá pesado. Nossa. Foi pra dentro, hein? Tá caído. O que eu falei, o que ele falou, eu não entendi porra nenhuma. Porque às vezes é difícil o corintiano ser entendido. Eu falei o quê? Que o Palmeiras ia ser campeão depois do Cruzeiro? Tá de brincadeira. É que não, o corintiano tá comemorando. Corinthians, o corintiano tá comemorando aí desde do não sei quando aí. O Ale, é que ele fala magacujá. Desde a quinta rodada. E até eu não tô entendendo o corintiano chateado comigo. Eles são campeões. Somos mesmo. Já ganharam. Olha já ganharam. A ironia. Mas o que tá entendendo? Leve entendendo ironia. Sombra. Sabe, juro por eu não tô entendendo. Acho que eles estão com medo, Dodô. Eu não sei, cara. Medinho? Estão com medinho? Juro. Não sei. Medo aonde? 6 pontos à frente do segundo colocado. Aliás, eu nem sei por que tá tendo mais jogo ainda. Eu não queria. Arredou. Não, mas eu vou tentar ajudar os nossos amigos aí. Ajuda assim, o próximo. Não, eu vou ajudar porque assim... Tem um coração tão bom, peludo, como mas como eles bom. Estão aí, perdendo sono. Peludo. Os caras estão perdendo sono, essas sim. coisas todas aí, na verdade. Onde convivendo com insônia, né? Então eu vou tocar agora não uma música, Sombra, sim. Por favor. Eu vou colocar uma música, tira o fundo aí. Uma música de ninar para os corintianos, tá? Ai. Se fecha, porco. Nossa. Olha que beleza. Ó. Que deitada, hein? Nossa. A música de Nina. É isso. Dorme, manha. Fraco, hein? Dorme, Corinthians. Calma. Vocês são campeões. Somos mais animada que a do Moacir Franco, essa daí. É verdade. Isso é verdade mesmo. Essa é só pra acalmar. Calma. Ó, é. Que tranquilidade. Como vomitar no dia seguinte. Ai, meu Deus. Às vezes a do Moacir toca, o Domingo dá umas roncadas aqui do lado. É. Que beleza. Oh, o agora os corintianos estão mais tranquilos. E como que é o bebezinho corintiano? É, tá agora tranquilinho, tá bebê. É o Gugu Dadá. Gugu Dadá, que é leitinho. Esse é o Cuca. Vai. Gugu Dadá. Tá, musiquinha, musiquinha. Dorme, dorme, neném, dorme. Tá pedindo leitinho, Domingo? Leitinho, quentinho. Fala leitinho pra quem que eu vou dar. Calma, calma. Ouve a musiquinha. Vai dormir, naninha, naninha. Naninha. Esse aí é o Cuca que você tá imitando. Opa, opa, pois não. O bebezinho quer puxar sua correntinha. Opa, pois não. Desde cedo, né? Tranquilo, mano? Ficou mais tranquilo aí? É uma música fraca. Você viu como você ficou tranquilo? É. Quando for assim, eu vou tocar a música. Vamos lá, música. Mais uma cornetada. Calmou. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Boa noite, pessoal da Estádio 97. Aqui, Matheus da Vila Nova Cruzá. Sou corintiano. Ah, jura? Só que eu acho que eu sou muito consciente pra ser corintiano. Pra mim é uma vergonha Corinthians ser campeão do Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais fortes do mundo, com esse time. Horrível. O time do Corinthians é medíocre, horrível. Ah, vão falar que fez um excelente primeiro turno. Sorte. É horrível o time do Corinthians. Não pode ser campeão. Não pode ser campeão. Um abraço aí, rapaziada. Que deitada. Esse é o time do Corinthians. Corinthians. Ele falou se for campeão. Ridículo. É para os outros. Não, mas o Rodrigo, chega a ser ridícula e patética a declaração do cara desse aí. Por quê? Não é nem corintiano. Nem corintiano é. É, independente de qualquer coisa, o cara é o que? É modinha, só vai torcer pro clube quando o clube tá dando espetáculo. Boa, esse, é o tipo de, esse é o tipo de torcedor, Ale, que quando o time tá mal. Verdade. Ó, o time liderando o campeonato, tá certo? Há 8 rodadas do título, ele tá criticando, tá falando que tá sentindo vergonha. Imagina no momento que o Corinthians estiver precisando do auxílio ou da torcida desse cara, se o Corinthians estiver, por exemplo, caindo pelas tabelas. Na condição que o São Paulo, inclusive, esteve durante muito tempo do Campeonato Brasileiro. Esse é o típico torcedor modinha que não agrega em nada. Esse é o típico cara que deveria morar na Europa. Vai torcer pro Real Madrid. Você acha, Lê? Vai torcer pro Barcelona. Relaxa, Lê. Não, você é um cara mais consciente. Eu plenamente com o Mano e digo mais. Diga mais. Esse torcedor foi injusto, porque um time que tem Romito... Não pode ser considerado fraco, nem médio, nem não, nada. Não pode. Mas, mano, você não pode criticar, então, se o Corinthians perder o campeonato, velho. Partindo desse princípio aí. Uma questão não é essa, o Corinthians ele teve uma larga vantagem de pontos aí pro segundo colocado e ele não soube administrar por incompetência dele. O fato dele falar, ah beleza, o time do Corinthians é fraco, ele pode concordar com isso, vocês também, ou não. É uma situação que cada um tem a sua opinião. Agora o cara falar, ai tenho vergonha porque ai, o time é ruim, vai pro inferno. Esse cara não agrega nada, ele vai lá te catar. Ô estranho, e aí? Ouvinte tem razão? O torcedor não, coxinha. Não sei, mas é assim, é que nem o Mano falou, 6 pontos de vantagem tá em crise, cara? Pois tá perdendo aí, é 16º, se não me engano. Não tá em crise, mas você concorda que não é uma situação... Não, tá lá assim, dentro não tá jogando muito mal, isso aí, beleza. Não tá em crise, mas a torcida foi lá, né? Então, é que tá. Só pra lembrar, a gente tá... Essa decaída que o Renato Gaúcho falou aí, a gente tá um tempo nela já, né? Há um tempo nessa queda aí que ele falou, que ele preveu a mãe de Nala. E tá chupa. Aí primeiro ainda com 6, velho. Mas, ô Rodrigo, no começo do ano, se alguém chegasse pra você e falasse assim, ó, antes de você ganhar a Paulista, beleza, antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians com esse time aí vai pegar pelo menos uma vaga na Libertadores, vai garantir. Comemoraria? Eu, em janeiro, falei que o Corinthians era o 5º do Campeonato Paulista. Então. Eu não como assim? Mas assim, não, lá no começo do ano eu falei, lá em janeiro, eu falei. Mano, não tem como comparar a situação do começo do ano com agora. Não, agora dizendo, o Corinthians vai ser campeão. Eu vou concluir, mano. É isso que eu tô dizendo. Não, meu irmão é um nosso cego. Aí o time joga o campeonato, toma pouquíssimos gols, bem organizado dentro de campo. O cara tira leite de pedra. Exatamente. Porque, você entendeu? Porque, sei lá, cara. Por isso que a torcida não tem... Aí, por isso que a torcida não tem que ir lá encher o saco, cara. Mas sabe o que acontece? Eu acho que foi o Benja que falou essa semana aqui. Eu, se o Corinthians... Eu não tô querendo pipocar, não é nada a ver, ou cornetar, nada disso. Se o Corinthians for segundo, primeiro, ficar entre os dois aí, pra mim, pô, meu... É, mas o Carilli fez com esse time esse ano. Mas se o Palmeiras for o campeão... Olha, sabe qual que é o problema? Eu vou te contar o que acontece. Conta pra gente. O problema aí é que o título do Corinthians, ele teve muito mais na mão do Corinthians do que agora. Essa é a verdade. Por quê? Porque o Corinthians vinha jogando bem, vinha fazendo um futebol bacana, não que seja um primor para os olhos das pessoas, mas estava, era um futebol de resultado, certo, Alê? É. Vinha ganhando, não perdeu nenhum jogo no primeiro turno, e beleza. O segundo colocado, que poderia, teoricamente, fazer frente ao Corinthians, que estava muito atrás, era o Grêmio. Sim. E o Grêmio, pro corintiano, que se dane. Se perder pro Grêmio, feio e tal, tem um monte de pontos, mas perdemos o Grêmio. Não, se dane não. Não, mano. Título brasileiro. Presta atenção. Que se dane no ponto de vista, assim, pô, perdemos. De zoeira. Puta, que chato. Mas é o Grêmio. Mas perder para o principal rival, o Palmeiras, é aí pesado, a coisa fica ruim. E outra, pro corintiano, ele fala, pô, nós podemos até perder pro Grêmio, mas pro Palmeiras não pode perder. Sem dúvida. Quem chegou agora, de fato, pra de repente assim tentar tirar o título do Corinthians, foi o Palmeiras. Até mesmo o Santos. O Santos também. Ninguém fala do Santos, engraçado. O Santos também tá aí. É que o Santos não está jogando bem. O que que acontece? É que o Corinthians está jogando mal. E não tem o confronto direto. Então, mas o Corinthians joga... A probabilidade maior nesse momento é do Palmeiras. Por que é do Palmeiras? Porque o Palmeiras, ele tem um confronto direto, é por isso. Sim. O Palmeiras, ele vem jogando bem nos últimos três jogos, fez partidas melhores. Também. O Palmeiras é o segundo colocado hoje do retorno. O Corinthians é o 16º. Todos esses são motivos para o corintiano ficar preocupado. Mas eu acho que ainda é uma vantagem muito grande. São 6 pontos, cara. Mas, ô Domênico, o Corinthians, o Mano tem razão, viu, Mano, no que você falou? Não. Que esse jogo... Não, mas é verdade. Esse jogo contra a Ponte Preta é um dos jogos mais desses últimos que vão ter aí. Um beijo também pra semana. É verdade. O Corinthians precisa ganhar da Ponte Preta. E depois depende apenas dele. Depende dele empatar com o Palmeiras. Ele não precisa ganhar. Agora, se ele empatar com o Palmeiras... Mas, ô Domênico, dentro do que você tá falando também, aí sim, a partir desse jogo, se, no caso, aconteceu a derrota, aí eu... Se perder pra Ponte Preta, aí você vai me desculpar. Se perder pra Ponte Preta, o Palmeiras ganha do Cruzeiro, eu te falo, vai ser um inferno. Essa semana inteira vai ser um inferno astral na vida dos jogadores. O torcedor vai estar mais ressabiado do que tá hoje. Será que vai ter visita de novo? Aí a coisa fica feia. Mas pode acontecer outras coisas também. Só pra falar com relação a isso que você citou aí. É futebol, gente. É, eu discordo de você no quesito. Ah, perdeu o título pro Grêmio, aí beleza. Não, beleza não. Mano, não é beleza. Não foi o que eu quis dizer. Que maravilha. Não é isso. Perder o título pro Palmeiras é um agravante perante qualquer outro rival. Concordo. Mas seria tão grave quanto perder pra qualquer outro. Diante da vantagem do Corinthians. Não. Deixa eu terminar, gente. Pera, calma. Concordo com o Mano. O negócio é o seguinte, seria tão grave quanto, você pode falar, pode ser talvez um agravante perder para um rival? É claro que é um agravante, não tô falando que é o mesmo peso você perder o título pro Grêmio e perder o título pro Palmeiras, mas seria a maior pipocada da história do Corinthians perder esse título brasileiro. Não, mas não dá para minimizar a situação, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Curitiba, ou perdeu pro Atlético Paranaense, beleza não, será a maior pipocada do Domênico Gatto. O Corinthians ele esteve com o título brasileiro na mão e está ainda diante dos fatos. Sim. O Corinthians ele tem uma vantagem de 6 pontos aí pro segundo colocado e pode aumentar se ele for competente. O Corinthians só depende dele para ser campeão. Agora com relação, mas em outro cenário, por exemplo, o começo do ano, ninguém esperava que o Corinthians pudesse colher o título brasileiro? Beleza, ninguém esperava no começo do ano. A partir do momento que você faz o primeiro turno que o Corinthians fez, ele cria sim uma responsabilidade e a torcida vai exigir, a torcida vai exigir o título brasileiro sim. Meu irmão, não dá para esperar nada do time do Corinthians. Dá sim, pela vantagem que o Corinthians construiu no primeiro turno, administrar uma vantagem daquela era muito simples. O Corinthians está se complicando no Campeonato Brasileiro por incompetência própria. Verdade. Mas a torcida tem que cobrar sim. É obrigação do Corinthians ganhar esse título brasileiro por tudo que ele fez no primeiro turno e pelo que ele não tem feito no segundo. Então tem sim, a torcida tem que cobrar sim. O time do Corinthians é fraco. Vamos nos conformar. Mas ninguém falou que calma, deixa eu terminar rápido. Não dá pra torcida do Corinthians se conformar. O time é fraco. Vamos entender se perder o título brasileiro. Tem que entender porra nenhuma. Não é que o Corinthians ele tá brigando ponto a ponto com o Palmeiras durante o campeonato inteiro. Ele construiu uma vantagem quilométrica pro segundo colocado e não soube administrar. Então tem que ser cobrado o time sim. Mas eu não falei que não tem que cobrar. Não, tem que cobrar. Mas ninguém falou aqui que não tem que cobrar. Ô, Dodô. Eu tô dizendo outra coisa. Tô dizendo que criou-se uma expectativa em cima de um time, na minha opinião, limitado pra disputar brasileiro. Por que limitado? Porque o Corinthians não tem reserva, meu amigo. Se o Corinthians tomar um monte de amarelo contra a Ponte Preta, alguns dos principais jogadores, vai jogar nego que não tem condição. Vai sair um nota 6 pra entrar um nota 4, 3. Você tá entendendo? Então assim, pra nível numa competição de brasileiro, o time do Corinthians é limitado. Criou-se uma expectativa em cima do torcedor por causa do primeiro turno e também por outros motivos, hein? É. Tem outros motivos aí. Mas... o Grêmio, o Santos, o Palmeiras que estão aí atrás. O Flamengo. O Flamengo tá lá atrás, né? Mas eles estavam disputando outra competição muito mais importante pra eles. Então, e foi um ano atípico, porque a Libertadores é o ano inteiro. É diferente. Foi o primeiro ano diferente de todos os outros anos. Ó. Talvez, a partir disso, essas equipes vão ter que... quem tem elenco vai ter que pensar o que vai ter que ser feito no ano seguinte. Porque senão, equipes como o Corinthians, tecnicamente, de um nível médio, tá? Médio pra baixo, são equipes que vão disputar o título brasileiro. Caras vão largar o campeonato agora? Essa é uma realidade que não é só do Brasil. Pegar o campeonato inglês, que é o mais disputado do mundo, os dois últimos campeões jogaram a Liga dos Campeões. E quem que foi um dos campeões aí? Ganhou o campeonato inglês. Não ganhou agora, um time pequeno aí? Leicester. Eu sou um corintiano raiz, diferente do Mano. Você entendeu? Aí o que acontece? Os meus 25% Corinthians estavam comemorando o título de campeão brasileiro e comemorando que o Super Palmeiras da Leiloca, bagaço do Dodô, não ganhou nada. Então, numa tacada só, a gente pode perder as duas comemorações. Entendeu? Mas é que eu sou raiz, eu não sou Nutella, mas que nem certas pessoas. Não, mas o que se dizia era, Palmeiras acabou o ano, não tem mais chance de nada. A gente estava comemorando as duas coisas. Mas eu tô fechado com o Mano nesse quesito aí. Então fechou mal. Independente. Cuidado você fechar com o Mano. Isso pode te custar caro amanhã. Não, na análise dele, RG, meu advogado é bom. Um abraço pro Flávio, sou gaiato também. Na análise dele, vocês estão colocando peso se o Corinthians perder pro Palmeiras. Mas se o Corinthians perder pro Palmeiras, se o Corinthians perder pro Santos, se o Corinthians perder pro Grêmio esse campeonato, o mico vai ser o mesmo. Mas você não viu o que eu falei, ô RG? Entendeu? O corintiano tava comemorando não só o título de campeão brasileiro, mas que o grande rival, que investiu muito mais, não ganhou nada. Ah, mas aí todos vão comemorar. Não, mas o Santos não investiu nada. O time do Santos é ruim. Então, mas olha, imagina... O Grêmio pode ser campeão da Libertadores, Ale, acho que alguém tá preocupado. Imagina se o Santos ganha o campeonato brasileiro deixando Corinthians e Palmeiras pra trás, porra. Bom, agora quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o automóvel. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, Estádio 97, da Energia 97. Também no oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah, Buscapé, vamos falar do Buscapé, minha gente, olha só. É, meus amigos, quem gosta de economizar tudo, hein? Todo mundo gosta, né? Eu. O novo Buscapé reúne milhares de ofertas. Isso aí, mano, para você comparar em um só lugar. E com uma novidade agora, você pode comprar direto no Buscapé, que é muito mais prático, muito mais seguro. Quer ver como o novo Buscapé tem o melhor preço sempre? Vou provar pra vocês, olha só. Se liga nessas ofertas aqui que eu separei pra você, ó. Smartphone Lenovo Vibe K6 Plus. Por apenas R$ 749,00 à vista e com frete grátis pra São Paulo, hein? E tem também o outro, o smartphone Lenovo Vibe K6, por apenas R$ 639,00 com frete grátis pra São Paulo. Frete grátis, hein? Viu só? Seja um smartphone, uma TV ou até uma bicicleta, meu amigo. O novo Buscapé tem sempre o melhor preço pra você. Acesse agora mesmo aí, ó, buscapé.com.br. Você pode baixar o aplicativo que é grátis também, tá bom? Então faz assim, dá um busca. Boa, é isso aí, dá um busca no Buscapé. Notícias do Santos, o Zeca é machucado, não tem previsão de volta, velho. Faz muita falta? Pô, muita, lógico que faz. Mas como machucado? Ele foi problemas particulares? Ele tirou licença pra resolver problemas, né? Não, é desculpe, verdade, me enganei. Não me dá um... Não, é, mas não, tem, mas não deu retorno. Você não me dá um susto desse, não, pelo amor. Não deu retorno. Mas não vai jogar. Não, vai jogar. Vai jogar, lógico. Quem não vai jogar? Ele, tá, ele vai voltar, inclusive, para a posição dele, porque o... Ele jogou na direita, né? É, ele volta para a posição dele. Não é possível isso. Aí a torcida tá querendo bater no cara, agora vocês estão pedindo pro cara jogar? É, cala a boca, cuida do seu time aí, ó. Tá segurado, tá segurado aí. Pensa na apostinha aí, que você não vai fugir não, seu filho. Nossa, nossa! Aí, aliás, o sonho do Santos disputar o título brasileiro acaba no sábado, 5 horas da tarde. Vamos ver segunda-feira aqui. Ué, mais um fanfarrão? Fanfarrão não, sou realista. Não, ah, pega o futebol apresentado pelo São Paulo ultimamente e o Santos. Nossa! Pega. Afinal, você quer apostar o quê, Marcão? Qual que ideia é isso, né, o bonzão? E aí, vocês vão apostar Zóia de goiaba. Sei lá. Zóia de goiaba. Não, o Mota vai gostar. Então assim, segunda-feira. Segunda-feira, Dudu, vai. Não, sei lá, uma sugestão. Vai. Selinho, é. Selinho. Sugestão. Se o Santos vencer o jogo. Se vencer, o Marcão vem e canta aqui o hino do Marcão e Mota. Mas com a camisa. Com a camisa. Não, camisa não. Os dois vêm aqui e vão ter que cantar inteiro o hino do Mota com o sutiã do Santos. E caso contrário, o seu Benedetti e o RG. E o RG. Cantariam o hino de São Paulo. O RG tá com nós. Tá bom. Gostei. Tá feito, Marcão? Tá feito, RG? Beleza, vamos. Não, mas aí eu participo também. Sombra, ei, o Sombra, ó, boa, Sombra boa. Teremos um trio de cantores cantando o hino do Santos. Aí, ó, ou não, um dueto, não. Um dueto entre RG e Benedetto. Se perder o São Paulo, podia fazer o trio Los Angeles e bota o Mota e o Marcão. Bota as duas. De menininha? As duas. Ai, Didi. Bota o Los Angeles. Os três não, os quatro. Los Angeles aí. Os três não, os quatro. Quem é o quarto? O 25%, vai ter que cantar mais. Mas aí ele vai cantar de um lado ou do outro? Não, bota só a tanguinha de São Paulo, só a tanguinha. Então ele vai cantar de todo jeito. Essa bundinha feia aí. Por isso que não pode. Tô te defendendo. Não devia, porque senão ele vai ter que cantar dos dois. Tá fechada a aposta, tá fechada a aposta. Vamos lá. Quem perder, canta o hino do outro, beleza? Boa, tá fechado. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59? Só nas concessionárias Ford. Dodô, em qualquer lugar do mundo, você tem um parque. Sim. Imagina você ter um parque e uma represa como vizinhos. Que privilégio. Você imaginou você morar à beira de um parque e uma represa? É, mas eu vou falar uma coisa pra você. Já existe isso e aqui em São Paulo, viu? Hein? Aqui? Aqui em São Paulo. São Paulo City? Sim, senhor, já tem. Agora existe, porque é o novo lançamento da Trisul. Fica do lado do Parque Guarapiranga e também da Ponte do Socorro. Meus amigos, eu estou falando do Side Atlântica, Sombra. É sério isso aí? Ó, seríssimo. Escuta só isso aqui, ó. 2 dormitórios, vaga de garagem, lazer completo, hein? Com piscina, segurança de condomínio fechado, essas coisas todas aí, viu? Tá brincadeira, mas com tudo isso, Dudu... Sim. Deve estar um preço mais alto, hein? Não, muito pelo contrário. É viável? É viável? Viável pra caramba. Se eu falar pra você agora, nesse momento, que as parcelas cabem no seu bolso, e aí? Então, não só eu quero informação, acho que quem tá ouvindo o Estádio 97 agora quer saber mais. Todo mundo quer conhecer. Então venha e aproveite, você vai conhecer agora o decorado, hein? Tem decorado pra você conhecer. Informações, acesse agora, sideatlantica.com.br, esse é o site, hein? sideatlantica.com.br. Você pode também ligar para ter essas informações aí. 5599-8715. 5599-8715. Side Atlântica. Ah, meus amigos, é mais um lançamento da Trisul, hein? Boa, Dodô! É isso aí. Confira esse empreendimento maravilhoso. Você vai gostar muito. Vamos para os ouvintes. Agora é hora do momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. É. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca as Drubal. Toca as Drubal. Parece ser um cara legal, mas quando o assunto é Corinthians, aí ele vai mal. Diz que o timão vai terminar em primeiro. Acho que ele esqueceu que o atacante é o Romero. Vai, com... Esse vai! Um groselha em forma de guri. Sensacional! Conheci todo mundo, vai! Um groselha em forma de guri. Mas essa música é boa, nossa, hein? Fraca, hein? Porra, tá passando qualquer coisa, fala. Tá parecendo escola pública. David. Esse programa. Que isso, mano? Que isso? Boa passa música. Qualquer coisa, boa, mano. Boa. Quem fala? David. Ô, David, tudo bem? Tudo bem. David do quê? David Tadeu da Silva. Quantos anos, David? 36. Ah, RG 3.6 hoje. Ah, hoje? Hoje. David, não nego e pago quando puder. Ah, sensacional. Salvou a hora. Que deitada no Mano agora. Salvou a hora. É, indiretinha, é, tá, né? Tá devendo lá? Pro Mano, né? Indiretinha. É, indiretinha, indiretinha. Ah, onde? Então tá bom. Oh, e qual bairro? Jardim Santo Eduardo. Santo Eduardo, velho. E o time? Ele é perto Corinthians. Do... João Dias. Corinthians. Você irmão. Tá de que lado? Do lado do Mano ou do lado do cara que ligou aí e falou que não para? Para, ainda é bom pra aquele comédia lá, pá. Ué, mas o cara ligou, opinião do corintiano. É, o cara não pode divergir da sua opinião. Ué, ninguém pode ter. Pode divergir, pode divergir desde que o cara seja corintiano. E não é o caso daquele Mané. Mas ele é corintiano. Ele falou que é corintiano. Não era, não. Você tá duvidando da palavra dos outros. Lógico que ele falou. Ô, amigão, você chegou a ouvir o ouvinte que mandou uma mensagem pra gente aí dizendo que ele tem vergonha de ser campeão com esse time teoricamente limitado do Corinthians? Teoricamente. Eu cheguei a ouvir, sim. Eu tive vergonha dele, na verdade. Pois é, aí que tá. Então eu preciso falar mais alguma coisa, Mota? É a opinião do povo. É que não, o David é influenciado por você. É, do povo, só que não pode. O cara falou o povo que é só um lado. Se é corintiano, ele falou, é a opinião do povo. É a opinião do povo. Tá. Mas, ô David, o Corinthians ele acabou se embananando no segundo turno, o Corinthians acabou aí tropeçando, teve uma queda de rendimento. O aproveitamento do Coringão hoje aí é muito baixo para quem tá buscando o título brasileiro. Mas mesmo assim, o Corinthians ainda mantém uma vantagem de 6 pontos para o segundo colocado, que hoje é o Palmeiras, empatado com o Santos. O Corinthians ele tem 2 confrontos aí que, na minha avaliação agora, são extremamente decisivos para o que o Corinthians quer realmente do Campeonato Brasileiro. Se ganhar da Ponte, mantém uma vantagem independentemente dos resultados do Palmeiras e do Santos. Independente do que eles tenham de confrontos aí, o São Paulo com o Santos e o Palmeiras com o Cruzeiro. O Corinthians ainda mantém uma vantagem segura para os dois. E aí depois o Corinthians, no clássico, se não perder do Palmeiras, o empate já é bom para o Corinthians. O que você acha a respeito dessa tese? Na minha avaliação, se não perder os 2 próximos jogos, vencer a Ponte e não perder do Porco, o Corinthians já é o campeão e pode colocar a taça na Arena Corinthians no clássico. O que você pensa disso? Então, se ele ganhar os 2 jogos, ele já segura o Palmeiras, né? Então já deixa o Palmeiras um pouco mais longe dele. Eu não digo esses 2 jogos, não, porque o Corinthians tem perdido para time pequeno. Então, lá na frente, a gente não sabe se os outros próximos jogos, que acho que vão ser 6 jogos lá na frente, o Corinthians vai perder esses 6 jogos também. Mas o bom é que segura o Palmeiras, né? A distância vai ficar bem considerável. Mas, ô David, deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero. Vamos lá. Todo mundo sabe que o futebol é um negócio. Futebol é um business. Mas é verdade. Tem muitos interesses envolvidos e atrelados ao assunto. O Corinthians, no primeiro turno, ele jogou que parecia a Alemanha aqui na Copa do Brasil 2014. É verdade, camisa branca, calção preta e dando show. Mano, tá. Será que não houve, velho, talvez uma recomendação pro Corinthians tirar o pé e, teoricamente, aí meio que ele colocar uma graça tirou de muito, novo, colocar um mano, acredita não, mas nessas coisas, velho. Mas passou a cota. Acontece, não sei, Rigi, vai que pinta aí o telefone. Dá um gole disso aqui, aí que você tá tomando. Um e-mail dali. Numa dessa, irmão, todo mundo sabe que o campeonato tava pouco atrativo. Todo mundo, o campeonato acabou a graça no primeiro turno, que o Corinthians disparou e ninguém mais chegava perto. Agora, volta, Domênico Gato, a emoção pro campeonato. Consequentemente, gera mais audiência pra televisão. Tá de brincadeira, não sei, numa dessa, nossa, será que não pintou, David? Talvez aí um e-mail, uma ligação. Olha o tempo que você gasta. Nossa, olha o tempo que você gasta pra falar um monte de besteira. Olha só. Na verdade. Olha, Marcão, avisa tua mãe lá. Um e-mail, uma ligação. Olha o tempo que você gasta. Nossa, olha o tempo que você gasta pra falar um monte de besteira. Olha só! Na verdade. Olha, Marcão, avisa tua mãe lá que tá difícil. O Mano entrou pro mundo das drogas. Onde que é aí, mano? Onde que é? Tá difícil, não tá fácil. Ele vai ser contratado pela Cristina. O que você acha, David? Eu tenho razão ou não? Ele só tá falando merda, velho. Então, não. Então, Marcão, pior que o... Então, pior que eu concordo... Desculpa aí, mano. Pior que eu concordo sim, porque o Corinthians ele vinha jogando muito bem, pô. Eu como corintiano, Corinthians já campeão, não sei se eu ia assistir todos os jogos do Corinthians no estádio, entendeu? Ô, David, esse é o cara, mais influenciado da face da terra, cara. Nossa, esse aí é aquele. Ô, David. Opa! Eu tenho aqui uma questão pra você também. De novo? Outra. Por exemplo, Roberto de Andrade, Carilli e Tite faziam o trio ali da amizade. Era como se fossem os três mosqueteiros. O Tite acabou rompendo esse pacto que eles tinham ali, porque o Tite saiu do Corinthians para dirigir a seleção brasileira. O Carille está começando a sua carreira como treinador, mesmo ele tendo sido auxiliar do Mano, tendo sido auxiliar do Tite, desde 2008 ele está no Coringão. O Tite hoje, por exemplo, não poderia, talvez, inclusive o Lancelotti, que não é o Lancelotti, é o Ancelotti, que é o ex-treinador do Bayern, está indo lá substituir. O Ancelotti tá indo lá substituir o Filipão na China, hein? Que foi. Fase do Ancelotti, hein? Eu gostaria que vocês não colocassem adendo na formulação do Mano. Se você puder terminar então, hoje, voltando lá, voltando prolixo, lá, David. Né, mano? Você é um pouco prolixo, você não acha, né? Você não acha, David, por exemplo, que o Roberto junto com o Carille poderiam ligar pro Tite para que o Tite possa lá dar uma preleção pro elenco do Corinthians? Nossa, que desespero, hein? Aí já é demais. Eu não acredito. Já é demais. Não, olha, mas é verdade. É verdade. Véio. Mas não. Sabe há por quê, desespero. Matinha? Não. Ué, mas não existe um desespero. Campeão já, não existe. Véio. Não tem, é porque aí você associa. Não, mas é verdade. Mano, porque você associa tá novamente. Que tem, sim. Não, não é. Você aí vem entender. O desespero. É legal quando você associa a imagem de um santo a uma conquista, um milagre. É verdade, porque o negócio é o seguinte, irmão. Nossa. O Tite, quando voltou aqui na época da Olimpíada, aquele Micali tava mais perdido do que azeitona em boca de banguela. O Tite desceu aqui no Brasil, foi lá conversar 10 minutos com os jogadores, o Brasil ganhou uma medalha olímpica que nunca tinha ganhado. Foi no do Corinthians, aí o campado de tudo. Ô, mano, você tá de fralda? Que fralda, mano? 6 pontos de vantagem. Ah, mano, tudo que você tá falando é o contrário, hein? Tô falando que você é um menino Pampers agora? Ô, David. Diga. Por isso não precisa de psicólogo, não. Os caras têm que jogar bola só. Não, mas eu concordo contigo. Tem faltado um pouco mais aí de dedicação. Não é que os jogadores do Corinthians estão fazendo corpo mole. Não acho isso. Mas que tá faltando aquele que a mais, aquele sprint final, tá faltando, irmão. É, você tem que reconhecer que o RG tinha razão quando chamou a sua atenção para aquele espaço que o Corinthians teve de 10 ou 15 dias de folga, velho. Ali quebrou. Ali quebrou. Quebrou o Corinthians. É. O RG. Nunca mais vocês voltaram. Nunca mais vocês voltaram daquela verdade. Folga lá jogando bola. Olha, RG, mas o primeiro período que o Corinthians ele teve aí 10 dias de folga já faz muito tempo. Verdade. Foi na virada do turno, RG. Pode pegar, pega. Temos 10 partidas, mas é que tá, RG, temos 10 partidas depois desse fato. Então, mas nunca quebrou, mano. Vocês estavam vindo numa sequência, ganhando todas, velho. Porra, mano, que nem o Barcelona de Guayaquil, ficou um mês parado da Libertadores, parou de jogar bola. Vocês têm que alinhar o discurso. Se não tá preocupado, não precisa pedir pra Tite, pra nada. Não precisa ir torcida no... O título já tá ganho. O presidente não precisa descer lá embaixo. A torcida do Corinthians, ela foi lá, ela não foi cobrar. Ela foi conversar com os jogadores. Ué, mas só lembrar que precisa correr um pouco mais, né? Só lembrar. A torcida do Corinthians, quando ela vai pra cobrar, todo mundo sabe que ela não precisa ficar pedindo aí, ô, tô indo aí amanhã. Ué, mas é fato, torcida do Corinthians, quando ela quer ir lá pra cobrar, todo mundo sabe como é que funciona. O que houve ontem foi uma conversa dos torcedores foi ali. Só pra lembrar, né? Com membros da comissão técnica e com jogadores. Então, Paulo, a mídia antes tem tentado polemizar algo que não existe no Corinthians. A mídia tem tentado estabilizar o Corinthians, isso não vai acontecer. O jogador adora quando a torcida já combinaram o bicho, né? Já falaram do bicho campeão. Eu tô preocupado, Sombra, com uma coisa aqui. Aliás, eu e o Maurício Souza, que tá mandando mensagem aqui no Twitter. Eu quero o Borges. Falando o seguinte. Um abraço pra ele e pra Mônica, né? Pro Cebolinha. Ele tá falando o seguinte. O Mota não sabe nem cantar o hino do São Paulo. Como é que ele vai cantar o do Santos? Vou pedir pra sua mãe cantar. Ela vai vir cantar no meu lugar aqui, ô trouxa. Ô trouxa. Vou pedir sua mãe cantar. Ô, que banho. David não, é Davi o nome dele, né? Ô, Davi, o negócio é o seguinte. Pode chamar Davi. Beleza. Ó, o Davizão e o Rodrigo quer ser. Você é uma bichola, hein, mano? Quem dá visão já acabou, velho. Trabalhava na novela. Nossa senhora, hein? Grande amigo Davi. Davi e o meu amigo Rodrigo, que tá aí como estreininho também. É outra bichola. Negócio é o seguinte. Atacante do Botafogo, o Roger, o centroavante, sim, e o Zé Rafael. São dois reforços que agradam pro ano que vem, ou vocês não gostam de algum dos dois? Como diria o do Dolinho, Zé Rafael, esse sim. Pô, quem diria, os caras estão falando Roger, do Roger, não. Hein, velho? Roger não. Então, Então, eu acho que o Roger é uma boa opção. É tudo mais ou menos, mano. Também não é uma grande coisa, não. O Roger é mais ou menos. Não, os dois são mais ou menos. Não são craques. Melhor que o Casinha, né? Mas o que então? Exatamente, o que a gente tem no Corinthians, né? Dá pra também ficar pedindo muito, não. Mas o Roger é Corinthians, hein, mano? O cara com a camisa nova ali, o maluco ia deitar o cabelo. Sem parar. Agora o Roger é o cara. Ô, Davi, estamos chegando aqui no final da sua participação, porque estamos num momento sem parar, cara. Quer mandar um abraço pra alguém? Então, quero sim, mano. Quero mandar um abraço pro meu primo da Gaviões, o William. Quero mandar pro Patrick, meu parceiro meu também, corintiano. Pra minha esposa, Aliette. Pros meus filhos, tudo corintiano. Matheus Levi. Aliette. Sofia, Caroline. É uma Aguila agora. E pro pessoal aqui do Jardim Santo Eduardo, aqui do Valo Velho. Valeu. Boa. Valo Velho. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço pra vocês aí, pessoal. Valeu, obrigado. Boa. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre-se sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Toca, Asdrubal! Mas time não joga. Ruim. Torcida bonita. Só anda de rosa. Esse seu elenco é o maior, faz me rir. É guinha do brasileiro. Eu fico aqui só rindo a série. Começa a jogar em gata ré. Então me ajudem a cantar. Vai. A bicharada vai pra série B. Nossa, olha. Vai lá buscar na Cracolândia. Alô. Alô, quem fala? Danilo Valon. Não entendi. Danilo Valon. Danilo? Isso. Ah, tá. Valon. Danilo, quantos anos? 36. 3.6, RG. Porra, velho. Nossa, engasgou, porra. Não engasguei, não. Meu vizinho lá em Santa Isabel, velho, se sujou todo, velho. Como assim, velho? Final de semana tava chovendo. Aí o idiota, velho. Tava de bicicleta? Aí o que que ele fez? O que que ele fez? Parou a bicicleta, foi correr pra pular o valão, velho. Caiu sensacional! Caiu dentro do valão, velho. Mas porra, você é melhor que eu vi. É pra ir embora. O que foi, Ale? Calma, Ale. Um abraço. 9.7. Boa! 9.7, Ale. 9.7, tá vendo? 9.7 pra isso. Por quê? É, extensão do Rio São Francisco. Mas isso merecia 10. Ah, bom. E o... Qual que é o bairro aí, irmão? Cidade Líder. Cidade do Corinthians, né? E o time? Coringão. Vai começar de novo. Vai cair. Ô, amigão. Você quer mandar um abraço pra alguém, velho? A mídia antes tá tentando desestabilizar o Corinthians, cara, mas eu tenho certeza que nada vai apagar o título brasileiro do Coringão no final do ano. Concordo, mano. Concordo? Concordo e eu sou muito nervoso com o ouvinte Pateta, que mandou aquela mensagem falando que teria vergonha se quando ganhar o título com esse time. É uma merda. Pergunta pra ele se ele comemorou em 90, que o time também não era um primor técnico. Era ruim, né? O primeiro título, né? Tem que comemorar. Mas sabe o que é o problema, cara? Desculpa, qual que é seu nome? Danilo. Ô, Danilão, infelizmente o futebol tá passando por um momento de gourmetização. Que isso? O futebol tá ficando muito... Mas é verdade. Tá muito Nutelinha. Hoje em dia, infelizmente, nós temos aí inúmeros campeonatos europeus aí de livre acesso, porque antigamente você não tinha isso. Então, era meio como se fosse a Coreia do Norte. A gente consumia o que a gente tinha aqui internamente. Era muito raro você conseguir acompanhar ao vivo aí um jogo, sei lá, do campeonato alemão, do campeonato espanhol. Passava bastante futebol italiano, mas futebol italiano nunca foi tão exuberante assim. Mas hoje em dia, cara, até inclusive com... Verdade, lembra, Lê? Tava saindo um gol e tava dando receita de macarrão. É aí. Verdade. Aí o narrador falou assim, mas vai ser gol. Ele falou, gol tem todo jogo. Como é do título tem todo ano, né? Você mete uma bola aí, quatro queijos. E um abraço pra ele que é corintiano roxo. Passava Nápoles e Lazio às 11 horas da manhã. Mas então, ô Danilo, existe sim hoje um processo de nutelagem do futebol. O torcedor ficou mal acostumado. O torcedor começa a ver jogo aí do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern, e começa a achar que aqui tem que ser igual. Irmão, o futebol brasileiro, ele sempre vai estar tecnicamente abaixo do futebol europeu. Mas aqui a gente ganha na vontade, a gente ganha mesmo aí na dedicação. E eu não vejo demérito nisso não, cara. O torcedor começa com esse papinho. Ah, eu tenho vergonha de ser campeão com esse time limitado. Ele que vai pro inferno. Nós temos Romero e Europa, não. Não, e mesmo verdade. Nesse time, no primeiro turno, fez boas partidas. Foi que fez um bom jogo contra o Vasco fora, o Paulista contra a Ponte na final do campeonato. Lá em Campinas jogou muito bem, na primeira semifinal no Morumbi jogou muito bem, no Chile contra a Laú jogou muito bem, contra o Sport, contra o Botafogo que foi 1-0, contra o também jogou muito bem. Eu não sei se esses caras estão reclamando tanto agora. Bom, irmão, manda até um abraço pra quem chupou aí. Você tá numa lata, velho. Vai dentro da caixa. Tá parando na lata, hein? Ô, Danilo, você tá no Viva Voz? Não, não tô não, cara. Tô no telefone fixo. Telefone, meu. Ah, fixo. Porca. Mas, o Danilo, o que você acha que aconteceu com o time do Corinthians pra que o Corinthians caísse tanto de rendimento agora no segundo turno? Ah, eu acho que é questão física. O time não perdia dividida, ganhava todas as segundas bolas. Agora, fisicamente, acho que caiu muito. Cartão, gente. Oh, desculpa, Danilo, repita aí, eu não entendi. Eu acho que é questão física. Fisicamente, acho que o time caiu bastante. Ele tá falando do sapato do Maxwell Smart, o agente. do fone do silêncio. Eu vou tentar abaixar o rádio. Abaixa o rádio. Ah, é o rádio. Agora a gente entendeu. Agora não precisa mais, você vai se despedir já. Você vai dar tchau, velho. Ô Danilão, domingo tem, mano, Corinthians e Ponte Preta, mano. É a semifinal pro título. Quanto será esse jogo? Vai ser 2-0 pro Corinthians. 2 do Romero. Não exagera, mano. O cara ainda manda, não exagera. Essa parte eu concordo com o Alê. Se acontecer isso, ele nunca mais fala do Romero. Claro, o Danilo entende de futebol, é diferente de uns aí, o Geraldo Magela aí do. Nossa! O cara tá que não tem chance nenhuma no mano a mano com nenhum lateral, não dá, pô. É, então tá aí, bom. Alô, Danilo. Se fosse argentino, ele tiraria o lugar do Messi na seleção. Um abraço, Belinho. Valeu, tchau. Tudo bom. Valeu, Danilo. Um abraço. Abraço. Tchau. É isso aí. Terceiro ouvinte, no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Opa, essa é boa. Esse fantasma ainda? Tá louco. É que a música, apesar de qualquer, a música é fantástica, né? Ah, pro inferno essa música. Coral do estádio. Sampaio Correia, Paysandu e Guarani. São Paulo vai jogar. Vai, Marcão. Série B. Boa, Motinha. Vai, Motinha. Motinha. Na Havaí. Que bom dizer. São Paulo vai jogar. Jogar onde? Série B. Todo mundo cantando. Coral do estádio. Pega aqui! Você na Paulista! Pega aqui! Heitor Penteado! Vai jogar! Cardeal Arco Verde! Música sensacional, ó! Que lixo! Tem que ficar assim, ó, igual em show, né? Ó, sabe quando fica assim? Como, mano? Deixa eu ver. É, celularzinho ligado, é verdade, você tem razão. Você não coloca esse celular na sua traseira e brinca de vagalume. Ah, juiz, ô juiz. Brinca de vagalume. Ah, juiz. Mas aí tem que botar no pisca. Alô? Ele bota no vibra, né? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô, tá acabando, velho. Alô? Alô? Quem fala? Fernando Henrique Soares Calil. Fernando? Fernando Henrique Solis Calil. Calil. Quantos anos, ô, Fernando Henrique Solis Calil? 2.8, RG. RG número 2. Cara, nessa idade, antes Solis que mal acompanhado. Ah! Sensacional. Hoje tá impossível. Valeu, cara. A cara do Ale é melhor. Minuto a minuto, Salvando. Levanta, Ale. Minuto a minuto. Tá impressionante. Traz a pá. Volta, Paulinho. Traz a pá. Volta, Paulinho. É. Ô, velho, e qual que é o bairro? É Jardim Malha. Malha? Oh. Só tem magrinho aí, velho. E o time? O time é Corinthians. Azedou. Nada, campeão. Opa, vamos lá, vai, tá duro. Vai. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu três. Vai. A galinha de Itaquera vem mais derrota do Palmeiras, é freguês. A galinha de Itaquera. O futebol do time agora sumiu. Vai, vai. A galinha de Itaquera vai ser maior que cocada que já vimos no Brasil. A galinha de Itaquera não para de despencar. A galinha de Itaquera não para de despencar. Uhul! músicas mano! Fernando. Mas que música maravilhosa! Ah, essa é top. O que, que você achou, Fernando, dessa... Da música? Intromissão. Eu achei a moda parecida com intromissão desses idiotas. Ah, olha, idiota não. A música é tão boa. A Ivete Sangalo virou cadeira. É. O Lulu Santos virou... Por que que a produção sai? Por que que a produção sai do estúdio, hein? Nessas horas, hein? Tá nervoso, tá nervoso. Ô, oh, Fernando, o que, que você achou desses idiotas mais uma vez aí tentando... Ah, bom criamento! Vai, Apumano, vai! Quer mandar que o rabo abraço, de vocês Danilo. Pegue fogo, que os bombeiros estejam de férias. Ô, Breno! É o Breno! Você não falou de coração. Quer mandar um abraço, Danilo? Que abraço aqui, pô! Ô, Fernando, ô, Fernando a Mediante tem tentado aí tirar o foco, a Mediante tem tentado aí desmerecer o Corinthians... Mas o Coringão ainda mantém uma vantagem de 6 pontos para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. E na minha avaliação, nós já somos campeões. O que você pensa a respeito disso? Você acha que o Corinthians já é campeão? Ou você acha que é melhor dar uma segurada ainda porque o time está jogando mal? Segura aí, mano. É dar uma segurada. Concordo com você, mano. Já somos campeões. Olha, eu estava escutando alguns comentários aí de outros ouvintes. Falando sobre o último jogo com o Botafogo, eu não acho que o Corinthians jogou tão mal assim. Jogou bem. Mas o Botafogo é o segundo foi a melhor atuação do ano, inclusive. Primeiro o desempenho do... Melhor desempenho do segundo turno. Deixa o cara falar. Pera, gente, o vídeo tá falando, senão eu já tá no momento sem parar. Se ele não conseguir terminar, vai ficar difícil. Fala, vai enrolando, pô. Fala logo. Me ajuda aí, Domão. Fala. Vai, velho. Então, no segundo turno, o Botafogo tem a primeira ou melhor segunda campanha, não é? Primeira melhor segunda campanha. Não, gente, o Botafogo no segundo turno tem a melhor campanha. Turno. Vamos lá. Ô Mota, deu uma motada agora, hein? Segunda campanha. É burro mesmo, pô. Complemento aí. Que deitado. O Botafogo ele tem a melhor campanha do segundo turno, mas continue aí. Exato. É o começo do fim de uma nova era, velho. Eu acho que a única questão é o Caíri começar a trocar algumas peças aí. Rodriguinho, Cleison e o Marquinhos Gabriel tem que jogar no meio com o João na frente. Deixa o seu Cleison jogar. Então acho que o desempenho dele já deu para esse segundo turno. Tem que tirá-lo e colocar o Marquinhos Gabriel pela direita e o Cleison pela esquerda. Romero. E aí você saca o Romero. Saca o Romero também. Não, como assim? não. Romero, como? Aí não, aí eu vou ter que brigar com você. Mas o Fernando, eu não acho que o problema é só tático não, cara. Eu acho que o time do Corinthians como um todo, você pega, por exemplo, o Arana não tá jogando a bola que já jogou. O Fagner não tá jogando a bola que já jogou. Rodriguinho e Jadson, idem. A bola vai na direção do jogo, a bola bate na canela. Então, acho que o time inteiro do Corinthians precisa ter um pouco mais de atenção, porque no último jogo contra o Botafogo, por mais que você diga que o Corinthians não jogou mal, tomou 2 gols de escanteio, 2 gols de bola parada. Exato, o time que treina exaustivamente essa jogada, porque o Carille é especialista nisso, não pode dar esse mole que deu. Exato. Como um todo, eu acho que o Corinthians está jogando parecido com o primeiro turno. A diferença é desatenção. Os dois lances foram claros ali. O Arana parou, não marcou no primeiro gol do Brenner, e no segundo... Eu acho que era o Rodriguinho. E o Rabelo. Isso. Parou no meio e deixou o Balbuena com 3, né? Pra disputar de cabeça. Eu acho que é essa desatenção que tá fazendo a diferença no segundo turno. A gente vai ganhar, não adianta chorar não, pessoal. Fica tranquilo. Não, tá bom, ué. A gente não tá chorando não, ele tá feliz. Tá bom, ué. Quem tá chorando só você. Tô vendo como você tá feliz. Os caras estão se rasgando da roupa ali no estúdio. Valeu, amigão. Abraço. Falou. Tudo de abraço. Bom. Valeu. Obrigado, valeu, Fernando. Abraço, obrigado pela audiência aí. Tchau. E manda aí o placar pra Corinthians e Ponte Preta domingo em Campinas. 0x0. Aí a ligação do Fernando? Ele já foi, mano. Então o Fernando caiu. Eu falo por ele. 3x0 Corinthians. Esse foi o momento sem parar. Olha só que legal. Sem parar. Sempre tem muitas novidades para você, ouvinte da Energia 97. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1.000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora ajuda a resolver sua vida. O Sem Parar vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa, Shadow. Velhinho, vamos dar um recado da Bratife? Sim, Shadow. Olha essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm para você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$ 177,00 ou três parcelitas de R$ 59,00, Shadow. Três de R$ 59,00? Sim, sim. Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível, porra, tá barato. Ah, e vou te falar mais. Outubro é o mês da troca do amortecedor. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan. A partir, sabe de quanto? De quatro parcelitas de R$ 141,00. É isso mesmo, Shadow. Quatro parcelas de R$ 141,00 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Então consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! Domingão, hein? A Ponte Preta lá no Moisés. Não fala em Moisés pro corintiano essa hora que os caras já ficam com medo, hein? Mas é Moisés do Carelli contra a Ponte. Romero e Pablo devem ser titulares. Sexta-feira à noite ninguém vai poder ir pra baladinha. Já vão se concentrar na sexta-feira, hein? Segurança ali, ó, na frente do quarto do Arana. Por causa dos delivery, né? What the fuck now, Palmeiras? Fazemos um jogo treino aí com o Inter de Limeira. A vingança. 3-0, atropelou a Enxupa Inter. Mina esteve em campo. Acho que só o William mesmo, viu, Domênico? Não deve enfrentar Cruzeiro na segunda-feira às 8, na Arena Parmeira. Santos, let's go! Bruno Henrique está lá em campo, juntamente com o Vitor Ferraz. Também o Renato no meio-campo. Aí deve ser as novidades pro clássico de sábado também, no Pacaembu, RG. Are you ready, São Paulo? São 15 jogos do Dorival no Pacaembu e não perdeu nenhuma, hein? Cacilda. Retrospecto bom. Sábado já quase 23 mil ingressos, 23.001, 23.002 agora, 23.005. Esse seu Bento é demais, boa, hein? Esse é o Estádio 97, oferecimento de Site Atlântica, do tamanho do seu sonho e do seu bolso. Conheça o decorado, acesse sideatlantica.com.br. Também no oferecimento dos amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Exeg, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas três parcelas de R$ 59,00, só nas concessionárias Ford. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tem notícias aí, ô... Deixa eu dar um registro antes. Eu preciso registrar isso aqui, Xadão. Então registra isso aí, vai. Quero dar parabéns a um integrante aqui do Estádio 97, velho, dessa mesa aqui, porque, olha... O time que ele torce não tá legal ainda, não tá muito bem. Mas o time que ele tá montando, olha, Marcão, fala sério. É mesmo? Olha, assim? Fala assim, sério. O time que ele tá montando, hein, tá fazendo gol, ele tá me mostrando as titulares. Ah, rapaz, entendi. Rapaz do céu. O que é isso? Peraí, mas o time Marcão do não Marcão, tá de brincadeira, não, velho. O time do Marcão tem um elenco de 20 atletas. Caraca. O do Mano tem um só. É, rapaz do céu. O Mano aposentou. Olha. Né? Mas o Mano aposentou. Fala abaixo, hein, Marcão. O Mano tá no nosso time aqui, ó. É. Já era, eu tô. Casados. Eu sou um ex-atleta, né, Domênico? Nós, mano. Ex-atleta. Mano aposentou. Só que mas olha. Atleta lá que operou 18 vezes o joelho. Mas peraí. Hoje eu pedi até o carro emprestado pro Mano, porque o carro dele causa aquele impacto legal. Ah. Pedi até emprestado pra ele, é sério. Vai chegar chegando. Ele empresta bonitinho, assim, ou ele faz restrições? Não, aqui, ó, mano. Ele não faz restrições? Não. Mano, é solidário com ele. Você tá de moto no Rio, mano? Ele falou pra evitar o volante. Você levou aquela moto lá, mano? Você não tem medo, não? Ele fez só uma restrição, falou pra não sujar o volante, só o resto. Só o resto. Ô, mano, você não, Motinha, a ratoeira ficou em São Paulo, mas aqui eu comprei outra, cara. Ah, porque aquela também aí ia ser perigoso, hein, mano? Por isso que eu falo viva. Aquela com placa de São Paulo ainda, velho. Você ia passar num. Você comprou aí no Rio, você comprou uma estilo Ale Oliveira? Como é a moto estilo Ale Oliveira? Não, não, é moto, não, do Ale é carro. É aquele que você bota o pé por dentro e vai empurrando. É o Flintstone. É o Flintstone, Domênico. O que aconteceu? É o carro dos Flintstone. Foi desumilde. Só porque ele não tem a condição de ter um carro mais novo. Sei, tá bom. É de pobre, mas não tá pago. Dorme no barulho dele. Vamos agradecer a participação do Estranho Noninho aqui. Sim. Né? Ele que onera as nossas contas de água diariamente. É, pega gato dos outros. O Rodrigo Silva de Oliveira. Rodrigo, obrigado por você ter vindo aí, participado do Estádio Mensagem. E ter contado bastante aí da vida do leiturista. Leiturista. Eu agradeço vocês aí, para dizer para vocês que vocês fazem parte do meu dia a dia. É todo dia, não tem, né? O pessoal gosta muito de vocês também. Agradecer o pessoal que eu trabalho no Extremo Norte, o pessoal daqui do Jardins, lá da Vila Mariana. Mandar um abraço para meus dois meninos, o Richard e o Marcelo. Dizer para minha neguinha que você sempre me comove. Há 10 mulheres para cada homem, mas eu nem quero saber das outras 9. Te amo. Parabéns! Chama-se peso na consciência. Oh, RG, eu hoje. Eu também tenho uma então para mim. Mano, tem dúvida que vai dar uma virilhada hoje. Seu foco? Meu foco é uma só, mas se vier 10, eu pego as 11. É isso. E hoje, foi, Domênico? Não, porque o torcedor é uma coisa sensacional. Já mandou aqui. Legal. Que eu falei. Capa do novo disco, caso o Santos ganhe de São Paulo. É. Foca, dá pra focar aqui? Não dá, né? Dá. O trio, trio Los Angeles. Que chato, infelizmente. Não, dá não vai sim. Dar. Dá. Tudo dá. Deixa os caras verem. Deixa ver, deixa ver. É brincadeira do ouvinte aí que mandou. Vou fazer com você. É o trio Los Angeles. Olha lá. Trio Los Angeles, que é o Sombra, né? O papai do Márcio. Isso. Eu não lembro do nome das moças. Trio Los Angeles. E as duas. Olha o Marcão. Tá cheio de coisa pra fazer. O mais engraçado é que do Marcão não foi montagem, né? Só os outros dois. Vamos ver aí. Ao contrário, né? Eu acho que segunda-feira quem vai cantar é uma dupla, não é um trio, né? Você vai faltar a nota. Você vai faltar a segunda? E ó, um abraço Simone ao Fábio Pita, que foi ele que fez a montagem. Ah, que traíra, hein, senhor? Fábio Pita, olha, preciso dar um recado de extra, que é o seguinte, né? Obrigado. Então presta atenção nesta pequena pessoa que está aqui, porque o Extra vai encher o seu carrinho. Pequena pessoa? É verdade, o Extra vai encher o seu carrinho, é isso mesmo, o Extra vai ajudar você a encher o seu carrinho com tudo que você quer. Sabe como? Oferecendo os menores preços para sua compra, fica muito mais completa. Sim. É isso aí, minha gente, vai comprar mais e vai pagar menos com 1, 2, 3 da economia. Gostou? 1, 2, 3 boa, da economia. Essa foi boa, hein? Vai na feira fresquinha todo dia com a Hiperfeira. Oh. Vai na garantia do menor preço comprando aí os produtos com o selo do mais barato. E vai conferir os descontos exclusivos do app Meu Desconto Clube Extra. Ah. É, meu amigo, conte sempre com Extra, porque lá você não precisa abrir mão de nada do que é importante pra você e também pra sua família, tá bom? Vai economizar? Vai no Extra, vai que você pode, corre pro Extra, meu amigo! Boa. É isso aí. Quem queria dar um recado? Eu. Fala, Lê. Mandar um abraço pro pessoal que tá ouvindo a gente, o Giba e o Belo, que são lá do futebol, que agora eu tô batendo no futebol também. Deitando, pra dar, né, Lê? Você tá deitando no futebol, pra dar uma soltada, né? Aí no replay. E a rapaziada também é ouvinte, então agradecer todo mundo lá. Legal, hora, obrigado. E o discípulo do Domênico, o Dick Batista, que tá aqui fora. Viu, o Dick Batista tá ali fora. Dick Batista, cara. Grande Dick. Grande Dick. Sensacional. É o filhote do Dudu. É, Richard, quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Sensacional, Danilo Valon. Boa! Obrigado, Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta? Estádio 97, Tente Beach. Ah, todo pimpão, Fernando Solis Calil. Aê, Fernando! E o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra é gol, vai que você pode, beba com moderação. Também no oferecimento de amendoins Santa Helena, nova linha de aperitivos Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente. E olha, os ingressos da festa do Energia na Vé de Pista e de Mezanino eles não têm mais, né? Agora só camarote através do site ticket360.com.br. Vai ter uma dica de uma festa muito boa também amanhã. Sim. Que é o show da Blitz na Overnight. Show de bola. Então amanhã tem o show da Blitz na Overnight, tá bom? Boa. Você que gosta aí de uma balada legal, show bacana da Blitz, já um preview aí do show da Blitz que vai acontecer do navio do Energia na Veia, tá bom? Legal. É isso aí, tá dada a dica, show da Blitz amanhã na Overnight. Boa. Valeu, gente, obrigado, um abraço pra todo mundo e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, mano, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu. Um abraço, gente. Um abraço. Uma crise econômica cuja característica mais doída são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, mais de 10 milhões de pessoas empurradas por biscates, correndo da repressão nas cidades, organizando o comércio, que paga os impostos, e fora a tragédia cotidiana da saúde, da segurança, que são dramas terríveis para o povo brasileiro, e diante desse encontro, né, as pessoas olham para a política. Olha para a política o que tem a notícia, todo dia da roubalheira, da corrupção encastelada no centro do poder do país. Isso é uma coisa absolutamente grave que a gente tem que resolver, senão é a própria democracia que está em risco. E nós temos que ajudar o povo a entender que o remédio para a política ruim, podre, não é negar a política, é ocupá-la. Né? Sim, a população negra, a grande maioria dessa população, ela ainda não está nas universidades e elas estão ocupando mais as penitenciárias, os cárceres privados, do que esses espaços, que são espaços de construção de cidadania. Aí a minha pergunta é, como você vê isso e o que está errado? O grande objetivo estratégico de um projeto nacional de desenvolvimento deve ser enfrentar a miséria, a desigualdade em todas as suas expressões. E é flagrante, por qualquer ângulo que você queira olhar, que essa miséria, essa desigualdade, ela explode pesadamente nos pobres, negros e periféricos. Se você olhar, por exemplo, a estatística da população carcerária, pobres, negros da periferia. Se você olhar a população vítima da polícia, pobres, negros e da periferia. Se você olhar a população cooptada pela mistura de clientelismo e favorecimento do crime organizado, narcotráfico, pobres, negros da periferia. Portanto, é preciso claramente ter um olhar focado na questão geral da miséria e da pobreza, mas olhando claramente para a cor, para o endereço e para o nível de renda precário dessas pessoas e dar prioridade a elas. Políticas afirmativas, por exemplo, têm se revelado no Brasil uma grande saída. Nessas andanças pelo país, Ciro Gomes tem falado muito sobre melhorar a educação, um dos pilares do PDT. Se a gente quiser, de fato, mudar o Brasil estruturalmente, a gente tem que ter a decisão de inverter a prioridade que hoje não se dá à educação e persistir nesse caminho por um tempo mínimo. Não é? E a gente é muito comovidamente convencido com isso, não só pela experiência extraordinária do Brizola, do Darcy Ribeiro, da Anísio Teixeira, mas porque o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, no IDEB, que é o Índice de Avaliação da Escola do Governo Federal, 77 das 100 melhores escolas estão no Ceará. Quer dizer, é possível fazer quando você obtém coesão política. E mesmo tendo muitas emergências, emprego, segurança, saúde, você foca e convence a população de que o que vai resolver o mesmo problema, um pouco com o sacrifício da atual geração, é, se tiver um real, botar na educação. E a gente vê agora uma série de direitos sendo retirados com o pretexto de reforma, de modernização, e a juventude é uma das principais vítimas, né? Porque ela não tem qualificação, porque a educação não funciona, ela não consegue emprego e agora quando consegue... Não tem direito, né? Como é que é a receita para a gente... A ideologia do egoísmo, ela considera o ser humano uma engrenagem de uma máquina de produção. Então, se você é idoso e saiu da máquina, ele já lhe dá um grande desrespeito. Não por acaso, uma das reformas fere no coração os interesses dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que, enfim, estão sendo igualados aí como se fosse um trabalhador rural do semiárido, do fundão da Amazônia, ou da área de mineração de carvão de Criciúma, Santa Catarina, enfim, ou da metade sul do Rio Grande do Sul, como se fosse igual o engravatado que trabalha no ar-condicionado da Avenida Paulista. Isso não pode ser assim. E de outro lado, os jovens, não é? Que também ainda não entraram na engrenagem da produção, especialmente as crianças, mas os adolescentes também. E isso é uma decisão de vida. E o país tem que redesenhar a sua inteligência política, seu pacto político, as forças que mandam realmente no poder, de maneira que a gente tome a decisão de que queremos ser uma sociedade que privilegie o trabalho, Nós não temos nada contra, pelo contrário, o trabalho deve ser um grande valor a ser prestigiado, mas é preciso ter um coração, uma mão protetora, né, para as frações da sociedade mais frágeis, mais vulneráveis. O jovem, ele tem que ter uma escola emancipadora, atraente, gostosa de visitar, tem que ter uma crença no futuro que lhe dê a condição de se preparar para o enfrentamento do desafio de empreender ou de trabalhar, e tem que ter uma identidade cultural que substitua na cabeça dele o grave equívoco de que ser feliz é acessar um padrão de consumo globalizado, maravilhoso, que ele não tem grana para fazer, e isso vira uma frustração eterna e descamba boa parte para a violência com uma espécie de atitude de desamor à vida. Filho, a gente vem vendo assim, né, na TV, na imprensa, a gente vê, o Brasil está com uma crise financeira muito grande, né, disso. Mas tem solução para isso? Tem, nós temos uma base física, a economia brasileira tem uma capacidade de reação muito grande, porque nós somos um mercado de 206 milhões de bocas, isso é um mercado importante para qualquer lugar do mundo, é um país que, quando deu-se a oportunidade de incrementar a renda do povo, imediatamente explode o padrão de consumo que gera renda, gera emprego, gera impostos. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos tratando a fogueira com gasolina. Você, ao invés de tomar a decisão de fazer a economia crescer, você está apertando todos os indicadores que fazem a economia crescer, salário, renda, investimento público, na direção de a pseudo-saúde das contas públicas, que iria atrair o investimento estrangeiro. Isso nunca aconteceu na história da humanidade com país nenhum do mundo. E, na verdade, o que atrai investimento é rentabilidade. E no Brasil você está se desindustrializando. É a própria multinacional que está fechando e indo embora. Porque você não tem mercado, na medida que a depressão econômica desses últimos 2 anos foi sem precedentes na história. E nós enfrentamos isso com juro alto, que é a maior despesa que o país carrega hoje. Só para você ter uma ideia, quase metade do orçamento, quase metade, está comprometido com a rolagem da dívida. Se eu estou gastando mais do que posso, aí eu pego e mantenho essa coisa de gastar mais do que posso e vendo no mês a cama do quarto, eu vou passar a dormir no chão. No outro mês eu vendo o fogão, vou passar, não tem mais como. No outro mês eu vendo a geladeira. E no fim eu tenho que vender a casa. Evidentemente que isso não é solução. E é o que eles estão fazendo. O brasileiro precisa saber disso. Quando você pega uma montanha de dinheiro, que você arrecada, por exemplo, vendendo as usinas hidrelétricas para estrangeiro, você tem dois problemas. Você vende a cama, ou seja, vende o fogão, para pagar uma conta desequilibrada, e amanhã a conta está do mesmo tamanho e você não tem mais a cama para vender. Então, evidentemente, nós temos que fazer um desenho que reforme as contas do governo brasileiro. A gente não pode aceitar essa ideia estúpida de reduzir o Brasil lindo, complexo, maravilhoso e difícil que nós temos a um enfrentamento miúdo, hostil, adiante entre coxinhas e mortadelas. Isso não é o Brasil. Se você quer acompanhar mais sobre as ideias de Ciro Gomes e o que pensam os líderes do PDT, é só acessar PDT Nacional no Facebook ou no Twitter. #PDT. Você está acompanhando o Programa Nacional do PDT. A Ação da Mulher Trabalhista é um movimento com representação em todos os estados e trabalha pelo aumento do espaço da mulher na política. Como falar de igualdade se mais da metade da população é formada de mulheres e as principais decisões do país são tomadas por homens? O exercício do poder é coletivo e as mulheres devem ocupar seu espaço. Procure a Ação da Mulher Trabalhista pelas redes sociais ou indo até um diretório do PDT. Resultado da nossa luta, conquistamos no mínimo 30% de mulheres nas listas para concorrer às eleições. Mas elegemos apenas 5,2% pela falta de participação. E as mulheres têm mais escolaridade que os homens em todos os níveis. Recebemos 30% a menos em média de salário. Aproximadamente no Brasil, 40% dos lares são sustentados por mulheres. No Brasil também a violência é enorme. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A Ação da Mulher Trabalhista é um movimento popular do PDT que cresce a cada dia. Vamos ouvir a presidente Miguelina Vecchio e as diretoras da AMT. Nós somos dirigentes da Ação da Mulher Trabalhista em todas as regiões do Brasil. A realidade atual do nosso país não favorece em nada as mulheres. Precisamos mudá-la. Para isso, te convidamos a vir para a Ação da Mulher Trabalhista. A participação nos núcleos de base é essencial para que possamos discutir e tomar decisões para mudar a realidade. Procure o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Sessions. Energia 97.